Eu falei que eu ia pegar nome por nome e eu vou mandar chupa pra todos esses caras que eu vou falar agora. Então, primeiramente, chupa, mas chupa gostoso, Juca Kifuri, da ESPN. Chupa. Falou um monte de groselha. Deixa eu abrir o microfone do senhor Bento. O senhor Bento pode falar. O senhor Bento vai poder falar. Pera só um minuto. Deixa eu colocar aqui, senhor Bento, o senhor. Pronto, mano. Fala, eu vou dando um chupa junto com você aí. Você me ajuda? Esse aí chupa bonito, Kifuri, mesmo. Chupa, mas chupa gostoso. E estamos no Periscope ao vivo da energia. Outro que vai chupar gostoso é o seu neto da Bandeirantes. Esse aí tem que chupar um canavial. Chupa, mas chupa muito. Falou muita coisa que. Esse tem que chupar um canavial. Chupa. Chupa muito. Outro. Não acabou não, a lista é um pouquinho grande. Não, tem muito também. Cara que torceu hoje contra. Hoje é só nós aqui. E não é só nós. Os jogadores do Palmeiras também sabem quem foram os caras. Carlos Cereto da Sport TV. Nossa, esse Carlos também. Chupa com força. Mas chupa, Cereto, chupa. Outro que tem que chupar igual esse aqui, da Sport TV, é o André Rizek. André Rizek chupa. André Rizek falou chupa. Falou muito. Chupa agora, engole. Outro que vai chupar pra cacete é você, Chico Lang, da TV Gazeta. Chupa! Ah, isso é coitado, chupa também. Outro! Quer mais um aqui, seu Bento? Quem? Pode falar. Calil, chupa! Calil? Chupa também, Calil. Chupa, falou um monte. Chupa, Calil. Tira a camisa, mostra que você é santista, pô. Não fica com medo de ficar aí, não. Tá, chupa! E toma o hino do Palmeiras na tua cabeça. Outro, o seu Morsa. Chupa, Morsa. Chupa, falou um monte de groselha. Que é tomar goleada e o cacete a quatro. Todos esses caras aqui, viu? Falou que nós ia perder goleada, o cacete a quatro. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Ah! Quem mais? Ademir Quintino. Por que você não vem hoje, Ademir Quintino? Chupa, seu Ademir Quintino. Chupa, Ademir Quintino. Quem é o Sérgio aí? Chupa também esse Sérgio, não sei quem é. Nós, mano. Chega aí. Ademir Quintino, chupa. Ah! Outro da ESPN, seu Bento. Quem? André Hernan. André falou também. Falou, chupa, também. Chupa. Marco Belo, chupa também. Portuga, chupa pra cacete, Portuga. Você também chupa, cacete, Portuga. Portuga. Você também chupa, português. Chupa pra cacete. Eu abri os migas. Agora eu abro os migas. Boa noite aos senhores. Ô, Domingo, você parabéns, falou Portuga, acertou. Você falou que Portuga chupa o cacete, é isso? Não, mas mó dizer. É que os caras tão bravos com o Portuga. Entendi. Ô, RGE. Boa noite, RG. Eu sei que é triste pra você, eu sei, eu compreendo porque passamos por isso no começo do ano, mas os caras estão lembrando mais do Portuga do que você, RG. Ah, mas é verdade, incrível isso. É verdade. Eu quero agradecer, inclusive, ao Portuga por essa desgraça toda que ele ocasionou. Ele falou ontem. Fala a cara do Portuga. Quero agradecer. Falando em agradecimentos, agradecer a TV Palmeiras, em especial Gabriel Santoro. Ele faz um trabalho muito legal. Ele fez um trabalho legal, um vídeo bacana do Palmeiras. Agradecer esse cara é sensacional. Tá bom? Um abraço especial, Gabriel Santoro. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Parabéns, Domênico. O Portuga andando numa maré, que se ele anunciar que Schumacher morreu, é capaz de Schumacher correr a São Silvestre. É verdade. Tá de brincadeira, velho. O Domênico. Portuga andando numa maré. E hoje parabéns, é o Portuga. Você não se omite. Hoje é o seguinte. Vou avisar um negócio pra você, Domênico. Preciso avisar antes de começar o programa, antes de começar de fato. Hoje só vai entrar palmeirense e santista se quiser ser zoado santista. Palmeiras só vai entrar palmeirense e santista no ar. Tá não louco. Vai entrar outro, porque eu tô na mesa e só vai entrar tá palmeirense. Aí você tá sendo Pinochet. Eu quero que se dane. Quem tá na mesa sou eu. Quem tá na mesa sou eu. E o Zé Antônio falou: você faz o que você quiser lá. Então só vai entrar Verdão hoje. Eu vou embora. Ontem lá no estádio. Só fica aí. Estive ontem lá no estádio. Todos mandaram um abraço pra você. Muito obrigado. Galera ali da Mancha, galera da Pan. Você foi lá, seu Bento? Galera da Pan, da torcida do Palmeiras da Morte. Você foi lá, seu Bento? Você foi lá? Foi lá ontem. Foi cobrir. Mas você foi torcer? Ah, esqueci. Cadê aquele babaca que senta ali, ó? Quem, Domingo? O Azedão. O trouxa. Cadê aquele trouxa? Olha, eu não sei, mas ontem eu vi ele na porta do estádio, tava murcho. Tava murcho? Murchinho. Rapaz. Isso aí, então. Bom, seu Bento, fala, Portuga. Pode falar. Fala aí, Portuga. Você vai ter o seu direito de resposta. Boa. Só que vai ser zoado hoje. Boa tarde a todos. Vai ser muito zoado. Sim, graças a Deus, o programa. Mas parabéns por você. Há 15 anos estamos aqui. Valeu, espírito, hein, Portuga. O espírito tem que ser. Primeiramente, boa, Portuga. Eu quero parabenizar um cara em especial. Obrigado, Portuga. Não é você. Ah, não. Que eu tenho uma estima incrível, uma amizade incrível. É um cara que também não se acadela e corre sempre contra a maré. O pessoal zoa muito, mas ele tem um índice de acerto, diferente de mim, muito grande. Não é palmeirense, bancou o Palmeiras campeão antes. O único que eu vi fora Ser palmeirense, que é o Mano. Mano falou que uma salva obrigado, de palmas pro Mano. É o Mano. Primeiro não, isso. Sim, sim. Obrigado. Primeiro isso. Obrigado. Segundo. Me emociono com as suas palavras. Eu tenho 15, obrigado, eu tenho 15 anos de rádio, cara. Verdade. E deixa que o Domênico mandou chutar aí. Nunca acertou nada. 70% deles são santistas, tá? São torcedores do Santos da mídia de São Paulo. Eu não sou torcedor do Santos, mas eu aprendi uma coisa. Parecia, hein? Parecia. Desde pequeno, que é o seguinte. Tá aparecendo. Jamais... Ah. Eu vou me acadelar ou ficar comentando depois do resultado. É isso aí, se acadela não. O Vieira vai explicar depois. Não se acadela não. Eu não vou me acadelar, mesmo porque o que eu comentei aqui foi em cima daquilo que eu vi no campo. Né? E graças a Deus, é aquilo que eu entendo de futebol, e muita gente também entendia que o time dos Santos era melhor, e é uma opinião que você pode ter certeza, ela pode estar errada e estar certa, mas ela sempre vai ser isenta. Assim vai ser enquanto eu trabalhar no rádio, televisão, qualquer outro tipo de coisa que eu venha fazer na minha vida. Outra coisa. Falou bonito em Portugal. É legal, tem pessoas que faltaram com respeito com o Palmeiras mesmo. Mas o que eu vi. Você sabe que faltaram. Sim, tem pessoas. Eu procurei tanto não faltar. Tanto que o Lucas ontem deu uma entrevista lá, aliás, não deu uma entrevista pros caras e falou. Mandou até beijinho pros mas caras. Mas aí que tá, Dudu. Tem gente que confundiu, acho infelizmente. Que falta um pouco de respeito. Teve sabe torcedor que agrediu o repórter. Não, isso não tá pode. Isso tá teve cara que quase virou tá carro de imprensa. Não pode, não, cara. Isso tá errado. Quando você dá uma opinião, isso não significa. Eu não sou santista, não conheço ninguém do Santos. Só que eu vi o futebol do Santos e eu achava realmente que era melhor que o do Palmeiras. Palmeiras ontem se superou, foi muito bem, levou o jogo aos pênaltis. Você vê como houve equilíbrio. O Santos perdeu o jogo, é paciência. Acontece, você tem que dar uma opinião antes. Ficar só falando, olha, pode ser, pode não ser, não é o espírito. E eu prefiro assim, gosto. Legal os caras palmeirenses que entraram no meu Twitter. 98% das pessoas. Se retweetando. Puta, legal pra caramba, brincadeira, não, zoação. Mas é brincadeira. Eu nunca aqui, é assim, nunca aqui vou dar uma opinião sim, tendenciosa sim, assim. ou que beneficia a OB. É o que eu acho. Pode ser uma merda, como foi. Mas é o que eu acho. Ele me lembra, Milton Neves chupa. Ah, que beleza. Também chupa também. Mas é isso aí, parabéns a todos os palmeirenses. Se eu esqueci alguém. Ai, chupa um especial. Parabéns pra todos. Antes daqui, não. Tem que ser. Qual? Ricardo Oliveira. Quem? Chupa. Ah, não. Ricardo Oliveira, gente. Sabe aquela carinha que você fez? É. Carinha de merdinha, né? Como chupa, é que? Chupa, chupa. Ricardo Oliveira, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, porra! Aqui é Palmeiras, porra! Ah, meu Deus, deixa eu mandar um abraço pro Jorge. Ele vai jogar uma praga, Jorge, véio. Não. Ele vai chupa, jogar uma praga. Chupa véio. Também pro Jorge Nicola. Chupa também, Jorge. Você também. Ó, se fazer... Ele se posicionou antes. Também, falou que ia ser 3-0 pro Santos. Chupa. Mas o Nicola. É, 3-0, mas chupa, o Nicola não se respeitou ninguém. Ah. Eu acho chupa, também. Mas o Antônio Carlos. O Antônio Carlos. Também. Canalha, não se respeitou ninguém. Se falou que ia ganhar, vai chupar. Ó, quero dizer assim. Sua opinião. Já vou mandar agora, Motinha, você que tá. Filma aqui. Olha, cadeiras do antigo Palestra Itália. Aproveita, hein? Agora você vai poder ter em suas mãos um pedaço do Palestra Itália, certo? Que virou aí a Allianz Arena, que virou um estádio campeão, que a primeira nossa nós já levamos. Primeira decisão já teve, tem já ganhamos. Lá, chegou... Tem conversa, é. Não. E ó, você não vai. Não é só uma cadeira, hein? É uma parte importante da história do Palmeiras. Porque esse estádio tinha. Quantos anos que tinha lá? Pô, começou, antigo, né? Palestra então você antigo. Vai poder levar pra sua casa as cadeiras, tá bom? As cadeiras aí que foram retiradas do antigo Palestra Itália pra dar espaço à nova arena. Essa, meus amigos, é uma série limitada com pouquíssimas unidades. Produto licenciado, produto certificado pelo Palmeiras, né, Motinha? Sim. Acesse agora mesmo loja do estádio 97.com.br. Tá um preço bem bacana por lá, tá bom? Acesse também facebook.com/loja do estádio 97. Tá vendendo pra caramba, viu? E vai acabar, hein? Se você não correr pra comprar a sua agora... Ainda mais que nós fomos campeão, agora é hora de comprar, velho. Agora é hora de gastar dinheiro, hein, com o Verdão. Tá, porque ajuda também. Ajuda o Palmeiras, ajuda tudo lá. Tá certo? Seu Bento é nós. E que mais aí? Fala de nós, fala do Santos. Cara fala... aí logo. É, o quê? Vai pra cara aí logo. Ah, é nós, entendi. O placar do Estádio 97 informa... Tô tão feliz hoje, não sei porquê. Eu dormi às 5 da manhã, vi replay. Eu não sou de ver esses programas, principalmente aquele que só tem corintiano lá. Fala a verdade. Na Arena Palmeira. Palmeira 2. Santos 1. Aí foi pros pênaltis. Ali eu tinha certeza. Agora o caneco é de vocês. Tem tradição nisso. Aquela camisa de goleiro... Pula sozinha nas bolas. Tem time aí que comemora ter goleiro que faz 100 gols, bate farta, mas que faz gol, que vale título, só um. Que pena. Até ontem era impossível, título do Parmeira e o impeachment da Dilma. Um já foi, vamos torcer pelo outro agora. Será que foi o Cunha que fez o pôster lá do Santos? Olha só, RG, saiu a chave do Santos na Libertadores. Vai ter lá o sofá, a pipoca, o controle e a TV. Olha, eu acho que isso aqui é o grupo da morte. Ai, ai, ai, essa foi demais, hein, Domingo? Belo placar. Boa, é verdade. Bem. Olha, mas vamos falar do jogo, hein, só gostaria antes de mais nada, agradecer. É que enfim, velho, você acertou uma, hein, mano? Manutenção do meu serviço e do meu trabalho para 2016. E agora, não sou mais burro. Graças a Deus. Os caras foram jogar, os caras foram jogar gelo em você, quase jogaram a caixa na jogaram cabeça. Gelo, me bateram, muitos não trouxeram a caninha para fazer a caipirinha e o limão, mas estou deveras feliz. Ô, seu Bento. Pois não. Obrigado à escalação que o senhor me passou antes do jogo. Fiquei muito feliz. Ah, e outra coisa, chupa quem duvidava. Verdade. Ô, Domênico, mas chega de ser vice, né, meu? O Parmeira ontem não deu chance pro Santos, foi uma marcação de 90 minutos em cima. Né, principalmente o Lucas Lima, o Matheus Salles, o menino ali. Acertou a volância, Vieira! Os caras acertaram a volância, velho. Posso falar, o molequinho ali do lado, como é que chama? Matheus Salles. Matheus Salles. Matheus Salles jogou muita bola. Jogou muito. Isso aí, Domênico. Festa, depois. Muita gente duvidou também do João Pedro. Jogou bem. Não foi mal, João Pedro. Tava indo bem. Apesar que falar. O Taylor esse entrou melhor, né? Ele jogou, entrou bem no jogo. Entrou melhor que o Vitor. A molecada da base do Palmeiras jogou bem ontem. E anulou o Santos, né? Agora também tem aquele detalhe, né? Não sei se também foi só porque anulou ou se o Santos vem com uma proposta diferente. Porque no meu conceito, o Santos vem com uma proposta de se defender, cara, que não é a dos caras. A gente vai falar mais a respeito disso. Mas é uma opinião que eu vi ontem. O Santos veio com a fralda cheia. Exatamente, mano. Esse eu não entendi o que aconteceu. Esse foi, é o termo. Os caras estão com a fralda cheia. E agora, é incrível, né, mano? Mas foi completamente o inverso. Tudo que deu no Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos foi o inverso agora. Tanto como mando, como placar, foi igual, cara. Lá, no Paulista, o primeiro jogo tinha sido na Arena do Palmeiras. O Palmeiras fez 1-0, o Palmeiras perdeu o pênalti e um jogador do Santos foi expulso. Aí você vem pra cá. Copa do Brasil foi na Vila Belmiro, foi o contrário. Aí o Santos tinha o mando. O Santos ganhou de 1-0, perdeu um pênalti e um jogador do Palmeiras foi expulso. Aí você volta pro Paulista no segundo jogo, que foi na Vila Belmiro. O Santos ganhou de 2-1, entendeu? Foi pra pênalti e ganhou os pênaltis. Volta para a Copa do Brasil, o inverso, e o estádio foi do Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 2-1, foi para a pênalti e ganhou nos pênaltis. Então foi totalmente inverso do Campeonato Paulista. E empatamos em 1-1 aí nas decisões, pelo menos desse ano, né, RG? Sim. Você quer falar alguma coisa do Santos? Não, vamos falar. Primeiro, parabéns. Né? Muito obrigado, RG. E aí, existem as derrotas em que você fica revoltado, porque você encontra detalhes que você não comunga, que você observa que foi prejudicado, que seu time foi prejudicado. E existem as derrotas que você tem que reconhecer que o adversário jogou bola, pura e simplesmente. Então esse papo de que o cara chegou com a fralda cheia, isso, desculpa, para mim não existe. Então, senão o Palmeiras chegou com a fralda cheia e perdeu lá na Vila Belmiro. Não existe. Estamos falando de time grande, estamos falando de time que joga em qualquer lugar ou não joga em qualquer lugar, independente se tem torcida ou não tem torcida. O Santos estremeceu perante a torcida do Porto. O que acontece é o seguinte: no meu modo de entender, o jogo que eu assisti, o Palmeiras acertou o jogo, acertou a mão. Acertou. Em comparação aos jogos que não vinha fazendo contra o Santos. Ou não, eu tô errado aqui. E todos os jogos, Santos, os últimos jogos, Santos e Palmeiras, o que aconteceu? O que todo mundo disse? Porra, o Palmeiras levou uma grande sorte de não ter levado goleada, de não ter levado um saco de gols. Mas e por que o Lucas Lima não apareceu, RG? Não apareceu porque o Palmeiras acertou demarcado, a marcação, né? O Palmeiras acertou. Sumiu do jogo. A mãe dele ligou na polícia falando que o filho tava desaparecido porque não viu o moleque em campo. Mas, acharam ele no bolso do Matheus Salles. Ela não viu nem na TV, mano. Na TV falou, pô, meu filho não tá em campo. Calma, tá lá. Mas as duas últimas partidas, é isso que eu tô falando aqui, porra. O Palmeiras não viu a cor da bola contra o Santos. Ontem, quem não viu a cor da bola foi o Santos. Ué. Foi o inverso, né? Ué, aconteceu, acontece. Então, perdeu. O que o Santos tem que tirar disso são ensinamentos. É entender que poderia sim, estar garantindo uma Libertadores para o ano que vem, porque poderia sim ter se dedicado ao Campeonato Brasileiro também, assim como estava se dedicando à Copa do Brasil. Acabou se perdendo no projeto, na estratégia, e aí perdeu mão, perdeu foco de duas competições. Tinha praticamente duas, poderia ter duas garantidas, se fosse nenhuma. É. Copa do Brasil é a roleta russa, é aquela bala, né? Agora vamos ficar aqui chorando. Ah, se o menino no primeiro jogo lá na Vila Belmiro não tivesse errado. Ah, se a bola ontem do Santos, ao invés de bater na trave, tivesse entrado e o jogo fosse 2-2. Meu, não tem o se. O Palmeiras foi lá, teve duas chances, meteu dois cocos. Ué, um abraço. Foi para os pênaltis, ganhou. Perdeu a Copa do Brasil. Poderia estar agora se garantindo no Campeonato Brasileiro. Então, não adianta. Eu sei, perder é dose, é chato pra caramba, mas tem que dar F5. Bicho, a vida segue e tem que assistir a alegria do adversário. Mas o RG, acabou. Com relação à partida de ontem, eu concordo. Não dá pra ficar falando, não sei o quê. Não dá pra pagar tudo que o Santos fez durante o ano. O time do Santos é um time de qualidade, essa molecada joga muita bola, concordo contigo. Ontem o Palmeiras mereceu, jogou mais que o Santos, aí levou o jogo para os pênaltis, e nos pênaltis a decisão ali conta muito fator sorte. Não dá para pegar todo o trabalho que o Dorival fez, aí o futebol que o Santos apresentou, e jogar na lata do lixo. Pelo amor de Deus. Isso não dá para fazer. Mas eu acho que a torcida do Santos ela tem razão, RG, em cobrar e criticar sim a postura do Santos no Campeonato Brasileiro. Sim. O Campeonato Brasileiro, o Santos, ele tinha a quarta vaga na mão. Todo mundo aqui tinha feito uma análise aí que a tabela do Santos favorecia, comparada com as outras. Aí o Santos, ele tava na quarta posição, só dependia dele próprio para permanecer, mano, ali. E acabou meio que jogando fora o Campeonato Brasileiro. E perdeu. Colocando num campeonato que é mata-mata e que você, muitas vezes, aí pode, durante uma partida ou 15 minutos, talvez um apagão que você tenha, perder aquele jogo e depois não ter um outro para recuperar. Errou então, em pedir para parar. Errou em pedir para parar. E pediu para parar. Não, mas isso, eu não acredito que o Santos tenha errado. Sabe por quê? Pediu para parar. Não, quando o primeiro jogo seria no começo de novembro e o segundo jogo seria no final. Tudo seria numa sequência. Aí deu aquele intervalo. Sabe por que eu acho que o Santos não errou, RG? Por mais que o Santos estivesse num bom momento, mas o Santos ali ele tinha jogadores que também estavam baleados ali, precisavam de um descanso. E eu acho que nada melhor numa final do que você já emendar. Por exemplo, o primeiro jogo hoje e o outro na quinta que vem, sabe, pra dar aquele curto espaço, porque quando você faz um jogo da forma como estava estipulado na tabela, o primeiro jogo no começo de novembro, o segundo jogo no final de novembro, eu acho que é ridículo, você perde até aquele tempero da final, porque murcha, Domênico Gato, por mais que você fale, é uma final, mas acaba meio que perdendo aquele tempero, velho. Acaba perdendo. Aí quando você faz uma semana subsequente, eu acho que é melhor. Então nisso a diretoria do Santos acertou. Poderiam até estar falando, mas se tivesse feito na primeira semana de novembro, o Santos poderia ser campeão. Poderia. Da mesma forma que se o Santos tivesse ganhado ontem, ninguém ia estar falando nada disso. Só errou, mano, porque abriu mão e ao abrir mão, não foi no Campeonato Brasileiro, não deu no Campeonato Brasileiro a mesma seriedade. E todo mundo estava entendendo que era isso. Ele queria adiar a Copa do Brasil, a decisão da Copa do Brasil. Porra, e se garantiu no Brasileiro, não fez isso. Eu acho que o Palmeiras ele até fez bem em abrir mão do Campeonato Brasileiro, porque em determinado momento... Fez bem agora, né, mano? Não é isso não, Domênico. Sabe por quê? Mas é diferente da situação do Santos, gente. O Santos ele abriu mão do Campeonato Brasileiro há coisa de 3 rodadas. O Palmeiras já abriu antes, porque o Palmeiras perdeu muitos jogos, Domênico. E o Palmeiras estava jogando mal. Tava jogando mal no Campeonato Brasileiro. Tava mal. O Santos não. O Santos ele tinha a quarta vaga segurada e só dependia dele para manter aquela posição ali. O Santos não é que ele precisava torcer por outros resultados. O Santos, ele tinha a quarta vaga na mão. Exatamente, mano. Diferente do Palmeiras, que estava em nono, décimo, e não tinha mais como correr atrás. O Palmeiras, ele tinha que torcer por uma série de outros resultados e ter uma campanha espetacular de 100% de aproveitamento. Era diferente a situação. Agora o Santos, eu acho que jogou fora a chance de estar na Libertadores. Jogou porque estava lá. Já estava lá, é isso que eu tô dizendo. Esse é o problema. Sim. Tá certo. Esse é o Estádio 97, na Energia 97, que vem aqui em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome da BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Itaipava Futebol 100%, só com a Itaipava, patrocinador oficial da Copa do Brasil. Também em nome de Engove, vai pra curtição. Um bom Engove para você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Em nome também de Esser, construindo com valor. Em nome da promoção, chegou a sua vez consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 de tanto todos os meses. E agora vou dar um recado da Recubriplast. Atenção, você que está com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, você que tem aí na sua casa umidade para tudo quanto é lado, presta atenção porque agora vem um produto que vai terminar com seus problemas. Esse produto chama-se Recubriplast, é o impermeabilizante Recubriplast que vai terminar, ele vai sanar todos os seus problemas. Boa. Porque Recubriplast é 3 em 1, primeira demão sela, a segunda demão pinta, a terceira demão impermeabiliza. Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores, hein? E também Recubriplast é o único com garantia de 5 anos. Você vai encontrar aí Recubriplast nas boas lojas do ramo, hein? Aliás, você pode consultar as lojas lá no www.sinteplast.com.br, tá bom? Acesse lá e conheça todas as lojas. Manda um abraço pro senhor Cícero, proprietário das lojas Morumbi Tintas, da cidade de Atibaia. Cícero! Ouvindo a gente lá no nosso aplicativo. Obrigado pela audiência, viu, Cícero? Atibaia é bom, hein? Orra, isso é legal. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. E agora, mano, antes vem com um recado importante também, né, mano? Vamos falar de Bozano? Opa, vamos lá, Domenico Gá. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame, quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele que tá parecendo uma pedra pome, velho. Nossa senhora, dá pra lixar uma parede com a sua cara? Meu Deus, usa essa nova linha Bozano que eu tenho certeza que você ficará fera, você vai ficar bonitão, tá bom? Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Por exemplo, você vai bater uma bola com seus amigos, tem sempre aquele cara que tá parecendo que exumaram um corpo, por exemplo. Exumaram um corpo e o cara tá lá com aquela camisa 3, a camisa do zagueiro, velho. Você sabe que o cara tá fedendo. Na hora do jogo, velho, você comemora o gol, você fez um gol lá em cima desse mané aí, você driblou ele e fez o gol, você vai lá e espirra, por exemplo, um antitranspirante no sovaco dele. Aí fala, maluco, você fede, por isso que eu te driblo toda hora. Eu não fico perto de você porque você tá fedorento. Faz isso daí, amigão, vai ser uma baita dica pro seu amigo também. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, só lembrar, Domênico. Pois não. Ó, tem um kit top da Bozano pra galera que ligar aqui no Estádio 97 e disser o seguinte, ó. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. O cara leva um kit top da Bozano com antitranspirante, aftershave, uma espuma de barbear muito louca, muito boa. Eu uso diariamente porque eu preciso estar sempre bonitão, porque eu sou modelo, né? E tem o kit marreta também, velho. O cara que quiser dar uma pistolada na vizinha, no bilisco, na secretária, na dentista. Enfim, você escolhe, amigão. Quem ligar aqui e disser, Ola, viva a pegação, ele ganha o kit top da Ola, o kit marreta. E tem também, e tem outro kit aí, né? Tem a bolsa térmica da HDI. Mas tem que ligar dizendo HDI Seguros, é de bate e pronto. É, Estádio 97. Aí, RG. De novo, Dudu. Batera, dominou pra Robinho, o goleiro saiu, rolou pra Dudu. Pro gol! Da zaga esse gol, hein? A zaga? Espetáculo! São Palmeiras! Palmeiras! A torcida está vibrando e amarrando. Olha o Oscar Ulisses narrando, hein? Esse é monstro. Ô, Oscar parece palmeirense, hein? Não parece, Oscar? Não parece palmeirense? Oscar, não. Ei, Oscar, não parece? Não. Ei, não tá narrando. Não, Oscar! Nada comigo, o jogo igual, ué. Ô, Oscar! Na pega do batalha, que passe pro Robinho. Ah, muito, viu? Pega livre. Goleiro saiu, podia até bater. Rolou pra Dudu, que corria do lado dele. Dudu com a perna direita. Gol aberto, já sem goleiro. Escora pro barbante. Santos ameaçou, reclamado impedimento. Palmeiras faz a festa, explode o Palestra. Gol do verde, Dudu. Dudu. Chegou sozinho Dudu, na cara do Vanderlei. Bola na rede. Palmeiras. Nem ele acreditou. Agora, nesse gol aí, sim, a jogada do Barros foi demais. Ele abriu, ele arrebentou com a tua defesa do Santos naquela hora. Ali. E o Vieira, na hora eu achei que tava impedido. Do ângulo da câmera eu também achei. Parecia impedido, mas o Bandeira foi muito bem. Deixou ele. O Bandeira foi bem, acertou o Bandeira. E ó, pode falar o que for, hein? Não. Careca mandou bem, hein? De apitou novo. Apitou direito, de novo. Ele ia avacalhar o jogo. Mas contra o Corinthians, Atlético e Corinthians, Neguinho tinha falado um monte antes. E ele foi lá e apitou. Mas que o Corinthians facilitou o trabalho dele, né? O Corinthians foi lá e matou o Galo logo no primeiro minuto. O Atlético não conseguiu. Ele poderia ter pisado na bola. O Corinthians meteu três, o Galo caiu. Mas ontem também. Tá certo. Foi certinho. Vamos aos ouvintes, então. Só palmeirenses. É? E Santis, se quiser entrar no ar, vai falar com nós hoje. Não tem conversa. Pra qualquer um. Se for outro, eu desligo. Desliga. Juro, nada. Desligo. Você é o mais imparcial do programa, bicho. Mas você tem direito. Hoje. Oh, peraí, cadê a pizza que você prometeu que você ia pagar? Eu sou. Atenção, pizzaiadas. É, palmeirenses. Pizzarias. Isso. Mandem pizzas. Cadê? Você prometeu que é hoje aqui? Você vai ver. Não, eu não prometeu, não, meu ar. Tô pedindo no ar as pizzas. Manda a pizza aí, cambada. Hoje é só tem parmeira, porra. Avenida Paulista, porra, velhinho. Mano, fala aí com algum pizzaria aí que ele falou. Não, eu falei. Se não chegar, amanhã eu pago. Hoje mesmo. Eu peço e pago. Eu não posso largar aqui pra ir pedir. O Domênico é de palavra, cara. Não posso. Deixa no piloto automático. O Domênico é de palavra, cara. Põe uma música lá e vai ganhar. Caso não cheguem pizzas hoje, que eu tenho certeza que tem palmeirense dono de pizzaria, ele vai mandar. Vai mandar. Se não chegar, amanhã eu pago a pizza. E manda que a gente fala o nome da sua pizzaria aqui. Amanhã eu mando trazer três. Hoje é quinta, né? Tá bom? Tem um lugar aí que você pede uma pizza hoje e vem duas. Não vou falar o lugar no ar. Mas se o cara mandar, nós fala, velho. Não anuncia aqui, velho. Eu não vou falar. Daqui a pouco. Já tem ouvinte, ô Barra? Já tem mesmo. Vamos ao ouvinte agora, mas daqui a pouquinho eu vou falar, atenção, do álbum de figurinhas oficial do Palmeiras. Olha! Sensacional, você não sabe. Como é que é? Daqui a pouquinho a Panini vai trazer o álbum de figurinhas oficial do Palmeiras. Vou falar daqui a pouco isso aqui, daqui a pouco. Posso falar, o Domingo tá feliz, velho. Daqui a pouco, e álbum de não perca, hora, tem Bobo Repórter. Tá, Bobo hoje tá Repórter. Sensacional. Tem o quê? Bobo Repórter. O Bobo Repórter de hoje. Não é Porco Repórter, não? Pode ser também. Porco Repórter. Impeachment. Se tiver nisso aí, eu vou matar vocês na porrada. Tá pintando o impeachment, RG. Tá pintando o impeachment. Estão falando aí que vai voltar a eleição na cédula ali no papel. Sim. E o Porco Campeão. De despesa, voltamos pra década de 90. Voltamos, velho. Tomara, se voltar pra década de 90. Eu também, Domingo. Eu não ganho nada faz tempo. Eu também, Domingo. O Porco se voltar, 90 tá ganhou o título lá. Um montão. Por isso também, no final ele foi bem. Alô! 98, 2000, quem fala? É Kaique. Fala, Kaique, tudo bom? É Kaique. Opa, tudo ótimo. Kaique do Pelé. Kaique do Pelé. É o seguinte, Kaique. É chupa também você, pô. Chupa Pelé. Chupa Pelé não, me respeita. Todo mundo aqui é a palestra. É nóis. E aí, velhinho, manda o nome completo. Kaique Luiz Fernandes da Silva. Quantos anos, Kaique? 2.0. É Kaique Luiz Fernando da Silva? Fernandes da Silva. Fernandes, né? Quantos anos? 2.0. RG 2.0 hoje. Sei que você não tá muito feliz, mas... Porra, depois de ontem. Só falta hoje... Casa Kaique. Só falta Kaique uma chuva hoje. Olha aí. Sensacional. RG moribundo. Mas ele continua triste, salvando a hora. Ele continua jogando bem. É impressionante, velho. Tá certo. Mas, ô, Kaique, e o bairro? Qual é o bairro? Vamos lá, o irmão do Manfred tá aí? Tá aqui. O Benjinho. O irmão tá do Manfred. Fala aí. Ô, aqui é conhecido, hein? Fala, manda ele chamar o Manfred de Monte Boneca. Ele vai ficar nervoso pra caramba. Chamar o quê? Fala de novo? Mão de boneca. Não, ele dando aula de economia, ele fica gesticulando, fica com a mãozinha pequenininha pra caramba. Aí o colega chamou de mão de boneca. Manfred de mão de boneca. Mão de boneca é bom, né? Tá certo, velhinho. Vamos lá, mais um gol. Vai, Oscar. Nada, Oscar. Vai. Oscar, esses que têm a missão de fazer gol, eles falam que é muito difícil jogar de costas pro gol. Mas o Barrios jogou e jogou como nunca. Ah, esse é o final fez do outro. O pivô, não consigo cortar. Parede, zagueiros do Santos chegaram nele, ele vivo, não deixou a... Corta, vai. Vê o jogo. Vai, mais uma vez. Serviu o Dudu que meteu o pé. Já foi, vai. O jogo, gol. Vai. Dudu, Robinho, perto, direita, meteu para a marca, a esquerda, toque de cabeça, lá. Ela passou, Dudu, pro gol! Palmeiras! Do Palmeiras! Dudu! Dudu! E aí, Kaique, e a emoção, velho? Pô, cara, nem falo. Foi épico eu ter conseguido fazer essa liga. Eu quero mandar um chupa pro Santista, mas que ele malucou tanto depois que o Palmeiras perdeu lá pra Chapecoense. Chegou de manhã cedo e falou, não, olha só, depois mandou no grupo do WhatsApp, cumprimentei um vice-campeão. Mas eu vou mandar um chupa. Não, chupa, manda mesmo. Quem quer? É chupa, trouxa. Chupa Paulo, Dex, Sebastinho, Santista, chupa. Tem chupa. Ódio no coração. Não, mas pode chupar. Chupa. Mas o Palmeiras, deixa eu falar um negócio. Chupa pra todo mundo, vou mandar chupa aí. Ô Palmeiras, vou falar um negócio. Eu sei que hoje, neste programa aqui, eu estou ferrado, mas tem um cara que tá pior que eu, sabe quem? Outro? Quem? O dono daquela editora, velho, que publicou a porra do posto. Tá, eu tô ferrado na merda. Editor Ska, parece, né? Chupa vocês todos. Eu tô ferrado, mas ele... Vocês estão fazendo o que ele quer. Então pega o pôster agora, pega o pôster, ele não vai vender mais nada. Enrola o pôster e leva pra casa. Ah, não, mas vai, porque ele fez o do Palmeiras, vai vender pra cacete. Ah, não sei, não. Visibilidade negativa não é boa. Visibilidade negativa não é legal, não. Mas não é dele, não. Esse é do lance. Esse é o pôster aqui fora. Esse é do lance, esse aí. Ó, tem chupa Portuga. Chupa Portuga, os caras mandando lá. Chupa Portuga, tá ali, ó. Olha lá, balançou o negócio do Portuga. Eu falo, não tem problema nenhum. Não tem problema, não. Fala, velhinho. Vamos ver se acerta meu bairro aí. Vai, beijinho. Fala. Fernando Rosa, um abraço. Fala, beijinho. Eu tô dando. Jardim Rochel. Tá dando. Ele não tá aqui. Jardim Rochel. Rochel. Jardim Rochel. Lá no céu? Você morreu, amigo? Jardim Rochel. Morri só foi de alegria com o Palmeiras, né, velho? É nóis. Tá, onde fica aí? Onde fica Jardim Rochel? É um carrossel. Ô, vocês estão falando em cima, mano. Pera aí. É trouxa, né? Vai, ninguém não tá aqui, esse tonto. Tá com medo. Então eu vou aproveitar e mandar um chupa pro Benjamin também, que não acertou. É, ele também é outro. Alguém sabe o CEP aqui da Paulista? 013-11-200. Tá pedindo pizza no aplicativo, né? Tá pedindo pizza no aplicativo. Ó, Kaique. Tá pedindo pizza, mano? Mano, mas você em algum momento não acreditava? Você sempre acreditou? Como é que foi? Conta pra nós aí, fala a verdade. Não, sempre acreditei. Depois do que o Fernando Traz bateu, sempre acreditei. Agora que coisa, não, né, cara? É aquela coisa, né? Esse título, depois de um ano aí de dificuldade, aquele título que bateu na trave aí no Paulista, foi pra realmente recuperar o orgulho do torcedor palmeirense. Isso daí me deixou feliz pra caramba. Caí que você pega o Palmeiras um ano atrás, né? O presidente até comentou sobre isso. Ele deu uma entrevista comentando, né? É do inferno ao céu, né? Do verdadeiro inferno que estava o ano passado, vivendo um momento dramático no futebol brasileiro. Dois, né, você disse que ele era o pior. Você disse que ele era o pior presidente do Palmeiras. Seria, eu falei que se caísse de novo para a segunda divisão, você falou, porque seria o pior. Seria mesmo. Eu falei. Então, em cima disso aí, Domênico, hoje ele começa a fazer uma história que pode se tornar. Ele não é, mas. Pode se tornar o maior presidente da história do Palmeiras. E isso a gente não, tava... Não, porque a gente... ele colocou o pau na mesa, pô. Ele fica longe do vocal. Tá virando jogo, hein? Ô, Domênico, a gente lembrou fora do ar isso. Olha que coisa louca, né? Até o nosso amigo, meu amigo Augusto Santini, um abraço pra ele que mandou. Ele mandou o seguinte. O Santos, ano passado, indiretamente ou até diretamente, ajudou o Palmeiras a não se rebaixar. Olha e que coisa tomou. Louca. Mas pagamos o Santos. E o hoje... Paulista ficou com o Santos. Não, e pagou com não, juros agora. Não, mas o Paulista tá pago aí, começou não, a não, eu digo, você vê? Não. Olha o que é o futebol, cara. Falei com ele, combinamos olha o que é o futebol, né, Regi? A situação dos dois times, do Palmeiras coisa, e do né? Santos em dezembro do ano... Oh, o eu Santos lembro, em dezembro... Mas o Santos não tava tão... Não, mas o Santos no ano passado não sabia se tinha um time, né, Regi? O Santos sabia que ia indo embora, tava aquela confusão danada. Mas não dava pra cair, Regi. Não, não. Briga de presidente, sem dinheiro. Mas tava uma confusão desgraçada, né? Os caras foram embora. Pô, tá louco. Tanto é que começou o ano e todo mundo falando que ia cair. Parabéns pro Santos também, viu? Como é que é, ô Kaique? Tem que dar parabéns pro Santos. O Santos no começo do ano era um time desacreditado. Claro, o Santos ganhou no ano. É que eu acho que tá no lucro, né? Tá no lucro ainda, né? Apesar de ter perdido, tá no lucro. É, só errou na estratégia. Só uma coisinha que foi errada, a Copa do Brasileiro. Só errou na estratégia. Falei pra ele aqui. Poderia estar na Libertadores. Acho que essa vaga que o São Paulo vai pegar, que na minha opinião pega, seria do Santos. Tem tudo, né? Tem tudo pra pegar. Né? E vai fazer falta esse dinheiro. E vamos ter uma Libertadores bem legal, hein, Kaique? Esse dinheiro vai fazer falta. Porque eu acredito, honestamente dizendo agora para os senhores, porque o Palmeiras tem a cota total da televisão. Vai se reforçar. O patrocinador disse que vai montar, se fosse para a Libertadores, montaria um time muito confiável, né? Um time que poderia lutar. Vai entrar e eu acho que o Palmeiras vem forte para esse ano aí. Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro, não sei, mas o Atlético Mineiro tem um time já montado, já formado. Acho que não. E São Paulo ou Inter, né? E o São Paulo, não sei. O São Paulo tem a minha dúvida. Não, não. Quem chega mais organizado é o Corinthians. O Corinthians tem o time pronto, né? São Paulo vai pra Libertadores. Né? O São Paulo precisa saber o que vai acontecer, né? Com relação a. O futuro do São Paulo, Domênico. E não se esqueça, Domênico, do São Paulo, Domênico. Não tá com dinheiro, cara. O meu favorito é o Corinthians. Não se esqueça disso. Olha lá, já, o Portuga lá, mano. O Corinthians. Já botou no mano. Olha, vou falar pra vocês. O Corinthians é um negócio. O Corinthians é um puta de vaga Libertadores, velho. Você bate aí. O Corinthians vai ganhar. O Corinthians tem corpo fechado. O Portuga pode torcer o que ele quiser, velho. O Corinthians tem corpo fechado. Posso com você que nada dá errado. Cuidado, mano. Domênico, eu sou bom de sair, hein? Domênico, você não acredita no que esse homem é capaz. Cuidado, mano. O Corinthians tem como seu padroeiro o São Jorge. O São Jorge vai pegar a espada e enfiar no mundo por não. Na onde? Olha. Nós é amigo, velho. O mano não sabe do poder que tem o Portugal. Olha. Escuta aqui, ó. Um time que tem Magic e Jadson, Cássio. Tropejos no gol. O Renato Augusto é favoritaço. A prova é, você quer ver? Dá uma olhada. O Portuga. O Corinthians é corpo fechado. O Internacional foi campeão do mundo em 2006. Aí o Portuga começou a torcer pro Inter. O Inter acabou em 2010. Caramba, o Inter teve 4 anos de vida por causa do Portuga. Não existe mais aquela porcaria por uma causa. E o Galo? E o Galo também tá definhando. Não tá, não. O Galo é forte demais. O Galo é forte demais. Aquilo ali é um periquito, já não é mais legal. Manda lá teu abraço, velho. Vamos lá. Olá, vou mandar um abraço aí pra toda a galerinha aqui de Parelheiro. Tô longe pra caramba, né? Mas enfim, é o meu lugar de paz. Mandar um abraço pro pessoal do grupinho do WhatsApp lá do Cartola. Mandar mais um chupa pro Paulo. Chupa, Paulo. Chupa aí, ô trouxa. Ah, Paulo, trouxa. Olha o ódio. Samba, não é ódio, não. Falou um monte que eu vi agora. Olha o ódio. Aqui é Palmeiras é campeão, trouxa. Eu sei que. Boa, Domênico. Eu sei que o dia não tá bom pra mim, mas tem uns caras do Inter me ofendendo. Sem ofender, hein? Não, sem ofender. Portuga Jäger. Portuga Jäger é a vaca que te amamentou, viu? Que isso, Portuga Jäger é a vaca que te amamentou. Portuga Jäger não. Não faz isso, hein? Portuga Jäger eu não vou aceitar, não. Os caras estão falando que se o Portuga comprar um circo, o anão cresce. A fase do Portuga. Um abraço, Kaique. Culpa do News. Posso fazer o meu chá aí? Manda. Opa, já dei segura de baixo próximo. Opa, ganhou a bolsa térmica da galinha. Opa. com a linha Bozano me garante uma ideia fenomenal. Só a nova linha Bozano, tá? Ganhou o kit. Opa, Bozano. Só a nova linha Bozano. Galera, vai. Me garante uma ideia super fenomenal. Tô tá precisando bom, porque tudo. Essa gilete aí tá acabando com a minha cara. Tá bom. Então tá bom. Beleza? Falou, meu velho. Aí, galera. Obrigado, valeu. Abraço. Valeu! Parabéns aí por vocês. Nós, parabéns pra nós. Valeu! Abraço! Apareceu uma abelha pra me salvar hoje nesse programa. É verdade, Bordologia, as abelhas tinham que invadir. Tinha que invadir. Olha, tudo. É... Estádio 97 aqui, em 9 também aqui, senhoras e senhores, deixa eu ver aqui, de... Ah! De Itaipava, futebol 100%, só com a Itaipava, patrocinador oficial da Copa do Brasil. Em nome de Esther, construindo com valor, e agora o Nariz vem com o recado da BV. Fala, Nariz, fala. Certo, todo felizinho, né? É, amigão, o ano tá acabando, o teu dinheiro tá acabando também junto com o ano? Bom, deixa eu dar uma dica pra você, viu? Porque tem uma loja BV Financeira sempre pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pros presentes da família. E ela tá sempre ao seu lado. Passa lá na loja da BV, amigão. Tatuapé, Ipiranga, Lapa, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. Mais informações, é só você acessar www.bvfinanceira.com.br ou ligue. Deixa eu dar uma dica, amigão. Deixa esse número gravar no teu celular. Se precisar, é papo, é só ligar. 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas presta atenção, hein, amigão. Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. E não esqueça, hein? Use o crédito de forma consciente, bebê. Bons negócios pra você. É, beijinho, eu vi uma foto tua hoje beijando o símbolo do Palmeiras. Que coisa, hein? Foi o Vieira. Beijou? Que me mandou lá. Mandou. Você tem certeza disso? Sim, senhor. É, viu, vocês viram? É mesmo? Você não viu, não? É forte, eu vou revelar essa foto daqui a pouco. Não, aqui, quer ver? É forte, Brasil, RG. Vou processar. Não é você, RG. Não, é o Benja. O Benjamin, você não viu isso? Ah, não. Como não viu? Ah, eu vi no grupo, eu vi. Então. É, eu vi. Você viu ele, rapaz? Eu vi. Que coisa, Benjinho, hein? Eita, nós, hein? É, mas aquelas coisas, quando convém... Quando convém. É o seguinte, olha, vou mandar um recado importante. Olha, eu tenho que agradecer principalmente o torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras fez uma festa hoje, ontem, que eu não vi há muito tempo. Não, mas que festa! Parabéns para o torcedor do Palmeiras, parabéns pelo título, torcedor alviverde. E agora, presta atenção. Sei que você aí já deve estar aí comemorando muito, né? Você que tá no teu carro ouvindo o programa. Programa memorável, o melhor programa já feito até hoje no Estádio 97. Eu tô vendo. Mas olha, atenção, você pode comemorar ainda mais. Mas, como? Sabe como, RG? Vou contar pra você e pros nossos amigos. Continue a sua comemoração com um álbum de figurinhas oficial do Palmeiras, Centenário de Glórias. Eu tenho esse álbum, é sensacional, uma coleção histórica. Bacana. É uma, eu vou dizer, é como se fosse um livro, tem toda a história lá. É um documento, isso é um documento. Muito obrigado, isso é um documento. Um documento pra você guardar para sempre. Pois é. É verdade. Tem lá, por exemplo, olha, a evolução dos escudos, os principais títulos, o primeiro campo, tem a primeira conquista... Meu amigo, tem tanta coisa lá que eu nem vou falar mais pra não estragar a surpresa, não vou contar tudo aqui, você tem que comprar. E eu já tô colecionando o meu, e você vai colecionar quando? Vai comprar quando? Passa na banca pra comprar? Se você ainda não tem, comece já a colecionar, hein? É a Panini trazendo essa chance de você ter aí o seu troféu particular na sua casa. Boa. Para relembrar sempre que quiser todos os detalhes da trajetória vitoriosa que você tanto se orgulha, hein? Sim. Além de toda a história do Palmeiras, o álbum também tem... figurinhas especiais metalizadas de tecido. É muito legal, RG. Você tem que comprar um novo álbum da Panini e do Palmeiras. Você, meu amigo que tá ouvindo, olha, você vai ficar muito mais apaixonado pelo Verdão, viu? Álbum de figurinhas oficial, Palmeiras, Centenário de Glórias, só podia ser Panini. Boa. Já tá nas bancas. Corre pra comprar o teu, hein? Senão você vai ficar sem o seu, porque olha, o que tá vendendo de qualquer pôster, é álbum de figurinha do Palmeiras. Tá vendendo tudo, cara. Campeão, velho. É verdade. Então agora, atenção, senhoras e senhores, vamos agora ao mais um momento sem parar. Vamos ao momento sem parar? Agora funciona em um único adesivo, acesse semparar.com.br. Tem que ser só torcedor do Palmeiras ou do Santos. Hoje não vai, eu não vou aceitar. Não tem outro esquema? Aceitar, não tem esquema hoje? Não vou aceitar. Eu vamos lá. Vou comprar uma pizza aqui, mas tá 40 conto. Quanto? Quanto? 40 reais a pizza? Não, vem duas, mas... Vem duas, né? Então é 20 conto cada um. Alô? Quem fala? É o Jefferson. Fala, Jefferson, tudo bom? Tudo bem. Jefferson do quê? Jefferson Gonçalves dos Santos. E quantos anos você tem, Jefferson? 3.3. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Nem eu vou falar que é Domingo. Tá levando uma. Nós. Fica tranquilo, é nós. Não pode, senhor Cristo. Você fez acordo com ele, Domingo. Lógico. Eu quero de novo agradecer mais uma vez e... Mas, Marcelo, olha... Hoje eu sou bom, não é isso? Vou ficar pra Libertadores. Não é hoje você é bom, você tem que arrumar esse time aí, hein, Marcelo. Estava ruim se jogarmos como ontem. Agora eu não sei porque que não jogou sempre assim, só isso que eu não entendo. Ô, velho, e qual que é o bairro que você mora? É, Itaquera. Itaquera, mas 3.3 é legal, RG? É... Hoje não tá. Nome, mais ou menos. Nome é dele, mais ou menos. Sobrenome dele é dos Santos? É. É. Mas não tem, ontem não deu, hein? Não tem milagre, né? É, mas ele é verdade. É o seguinte, você não respeita o Santos. Não, mas você eu não tô desrespeitando. Eu desrespeitei o Santos, ali. Fica com pôster do Palmeiras. Hoje eu saí na banca e vi pôster do Palmeiras campeão. Isso não se faz. Mas foi ontem. Mas não pode ter pôster. Esses dois são muitas conquistas em campo. Não dá pra... Pode tirar tem, agora é uma mais, né? Sim. É, o Palmeiras passou na frente. Dá pra tirar conquistas nacionais, né? Agora é uma mais. 11, né? Conquistas nacionais. É tanta que eu perdi. São 8 títulos brasileiros e 3 Copas Brasileiras. São, são 11 nacionais. 11 a 9. É, 11 nacionais. 11 a 9. 8 campeonatos brasileiros e 3 Copas pro... do Brasil. Só que não tem mais, não? Não, tava. Não. Nacionais. Títulos nacionais. Ah, é. Tava 10 a 9. Tem duas Copas do Brasil. Tava 10 a 9 pro Palmeiras, agora aumentou mais um. 10 a 9, 11 a 9. Ô Jefferson, Verdão ou Santista? É, Palestra, brother. Ah, meu Deus do céu, Palestra. É Verdão. Grita que é campeão, meu brother. Campeão, ah, meu Deus, extravasa. Chupa, Ricardo Oliveira. É, chupa, com aquela carinha... Papo, inferno, trouxa. É. Mas eu queria entender, sinceramente... Entenda, o que você quer entender? Porque, é claro, tem coisas que a gente aqui da imprensa não sabe, porque tem certas coisas, o ouvinte... Que só quem jogou e quem tá lá dentro sabe qual é. Eu não sei se o Ricardo Oliveira xingou alguém durante o jogo. Pra todo mundo ele ficou falando alguma coisa. Mas pela aquela cara que ele fez quando ele fez o gol. A briga dele é com prazo. Por aquilo eu acho exagerado. Então, se não for só aquilo. A briga dele é com prazo. Então, é por isso que eu tô falando, Morinho. Mas a torcida comprou a história. Vocês ouviram a entrevista do Rafael Marques ao findar da competição de ontem? Se for só pelo gol, eu acho exagerado. Você viu a entrevista dele? Vi. Deve ter alguma coisa a mais. Porque ele chamou o cara até de mau caráter, porque eu fiquei sabendo aqui ali. Não, eu não vi. Acho que não falou mau caráter. O cara é. Falou. Isso aí, eu li isso. Chegou aí. A falar mau caráter. Eu li isso aí também. Não lembro dele ter falado isso. Eu li, não vi ele falar, mas li. Agora eu vou falar um negócio, Domênico. Ah, mas tem muito nhenhen também. Então eu também acho, mano. Porque se for só pelo jogo. Se for só é que a torcida aquilo, comprou a briga não, do prazo. Mas até que tá. É isso que eu quero dizer pro que ouvinte. Briga, mano. Só tem que hora, vai comemorar tem hora, com o torcedor, que o cara dá um drible. O cara dá um drible no jogo, encosta no zagueiro e fala assim, ó. Você é um Zé Mané, eu ganho mais que você, você não joga isso, nada. Isso porém é do jogo. Agora, a gente não fica sabendo. Agora, a raiva dos caras, porque não era um cara só. Eram então, vários caras. Isso que é estranho. Então eu não sei se é cotovelo ou o cara tá dando sinal. Começou no Paulista. Mas deixa... Aí a galera comprou. Mas tudo bem. Agora, futebol tem isso, pô. Olha a boa, Domênico. Jogador do Palmeiras, velho. Milindrado, hein, cara? O cara consegue reverter um quadro. E tá vai certo? Lembrar do outro, mano. Campeão, velho. Ou sobe na lambrada, vai comemorar com o teu torcedor. Sim, mas, mano, mas ali é uma. Tá te extravasando. Eu acho que tá certo. Com a torcida, mano. Tudo bem, mas quem ganha, comemora, quem perde, dá desculpa. Eu também acho. Mas é bobeira isso aí. O cara também. Tem que entender. O cara quer jogar. O cara quer jogar com a torcida dele. Eu vou discordar. Mas eu discordo. Eu acho que o cara tem que comemorar como comemorou. O Rafael comemorou pra caramba. Os outros jogadores comemoraram pra caramba. Mas eles também têm que falar, velho. Ninguém tem sangue de barata. Mas que o campo aqui, morre no campo, hein? Eu aqui. Chega no cara e desconta no campo. Eu aqui, quando abri o microfone, eu mandei um monte de chupa pra um monte de jornalista. Porque eu fiquei aguentando ouvindo isso tudo. O meu único modo de... Rebateu, hein? Não. Meu único jeito era tirar do canal, desligar a televisão e ir pro outro. Controle remoto. Mas eu vi cada um que falou. Então eu vim aqui e mandei chupa, agora pronto. Acabou. Não, mas, mas eu tenho que extravasar da minha maneira. Não, cada um tem um jeito, entendeu? É, a crítica dos jogadores, eu acho que a crítica dos jogadores à imprensa, eu acho que é pertinente, porque não é que os jogadores do Palmeiras, eles ficaram chateados aí pelo fato da imprensa exaltar o Santos. Eu acho que você aplaudiu o futebol que o Santos vinha jogando, eu acho que é natural, porque o Santos estava jogando bem. Certo. O problema é a forma como os jornalistas estavam tratando o Palmeiras. Aí eu acho que aí cabe a crítica dos jogadores. Com relação à imprensa. Agora, com relação ao Ricardo Oliveira, aí eu acho que o que acontece em campo termina em campo. Ali é a hora do jogador, ali é a hora do jogador do Palmeiras dar resposta pro Ricardo Oliveira. Com relação à crítica à imprensa, eu acho que os caras estão certos. Porque eles não têm como chegar lá e o canal Palmeiras falar, ó, quero responder pro jornalista tal. A hora que ele vai poder responder é a hora que o cara meter o microfone na cara dele. Lucas, né? Aí o cara vai lá e vomita o caminhão que ele quer vomitar. Aí é a hora do jogador também se vingar do repórter, do jornalista, do comentarista. Ou da TV, enfim, né? Aí eu acho que tudo bem. Aí é cabível. Mas agora com relação ao Ricardo Oliveira especificamente, eu acho que a resposta do Palmeiras foi dada em campo. Entendeu? Era hora de subir na lambrada e comemorar com o torcedor. Deixa o Ricardo Oliveira pra lá. Cada um tem um jeito de ver. Agora, Jefferson, o que mais você gostou de ontem, por exemplo? Claro, o resultado final, tá, mas o que mais? Um dos gols, o Praz? Ah, meu, pra mim o Praz ter feito o gol de pênalti ali, cara, que coisa, né? Coroou. E renovou o contrato dele? Renovou. Até quando? Oi? Renovou, aliás, renovou o dele e renovou o do Zé Roberto, mas o Zé Roberto deu uma entrevista ontem que vai pensar nas férias se vai continuar a carreira dele, né? Ele falou que quer se aposentar, né? Parece que vai terminar a carreira. Esse mês de campo aí com o Matheus Salles e o Gabriel promete, hein, cara? Porque o Matheus Salles jogou demais, né? Mas tem o Arouca também. É, mas o Arouca é titular. Também, né? Quem briga pela posição é o Matheus Salles e o Gabriel. O Arouca, ele dá um equilíbrio ali, né? Mas não, cara? É... Não é... Ele bem... Menino não, foi não bem é, mesmo. Não é um nome, mano. Aqui, aí eu vou dar mão pra Matória. Não dar mão pra, porque eu não critiquei, mas muita gente que criticou deveria repensar. Não é o nome do jogador, é a função no campo. Marcelo Oliveira descobriu alguém que fizesse uma função, um volante rápido com a do Gabriel pra cobrir e marcar. Ele não é lá um craque, mano, mas ele foi, vamos dizer assim, carrapato. Onde o Lucas Lima foi, ele neutralizou, ele cobriu o lateral, ele tomou um cartão amarelo no meio do segundo tempo, porque ele chegou junto, e era isso que o volante tem que fazer. Aí tá, o Marcelo Oliveira, que todo mundo criticou, falou, pô, não tem ninguém, ele descobriu alguém. Agora, quando precisava descobrir, ele descobriu. Ô velhinho, o cara, o cara desse time é o Praz? Oi, perdão? O cara desse time do Palmeiras é o Praz? Ah, não é só o Praz, não. Acho que foi o conjunto. Mas o Roberto jogou demais. Tem um conjuntinho. Ele jogou muito também. Mas tem um que é o cara. Mas tem um que é o cara, né, velho? Eu, na minha modéstia, acho que é, RG. Sabe por quê? O Praz, meu, é aquele cara que pega a bola e bota debaixo do braço e fala assim, ó, é assim que funciona. Eu acho que foi ontem. Chama a responsa. É um dos mais experientes. Né? O Zé Roberto talvez tenha mais idade que ele. O Zé Roberto. Acho que são os dois. Mas eu tô falando isso também. Eu tô falando isso porque o Praz chegou pra substituir um cara que não era só um cara. Era o Praz chegou num time, num clube, onde o maior orgulho sempre foi a formação de goleiros. É, nunca tivemos problema com goleiro, né? Sempre, sempre. O Palmeiras era o único time que só se orgulhava de fazer goleiro. É. De repente... Parou, os dois que tinham lá... Teve que trazer de fora. Tiveram que sair porque não tava aguentando a bronca, e aí chegou o Fernando Praz, velho. E pega muito, veio do Grêmio, né? Veio do Grêmio. Né, ó, Vieirinha? Grande goleiro. Mas ele, ele é da categoria de base, não? Sim, ele sempre foi. Não sei como sempre é que ele não ficou lá, velho. Jogo ele era foi bem no Vasco. Pô, no Vasco ele jogou pra caramba. Ele era reserva do Darley. Então ele pegou uma época que o Grêmio tava ganhando bastante título. Aí Darley tava. Aí ele saiu, aí ele rodou quase igual o que aconteceu com o Cavalieri. Ele era reserva do Marcão, não tinha espaço, foi embora. E no Vasco ele jogou pra caramba. Era o goleiro pra ser do Grêmio. Era o goleiro pra ser o goleiro. Outro sujeito, que não vou falar pra você. Mas o Grêmio também não tem problema com o goleiro, hein? Ele não se borrou nas pernas, como todo mundo achava aqui no programa, e eu também disse aqui, foi o menino JP. Ele jogou certinho. O JP, João Pedro. Ele jogou foi bem. Certinho. Não é nenhum fenômeno, hein? Não tô falando do Carlos Alberto Silva aqui, não. Do Torres, quer dizer. Não, Carlos Alberto Torres. Eu tô falando de um cara que entrou pra jogar uma final, não se borrou nas calças, conseguiu neutralizar o Gabigol, o Giovani, que caiu do lado dele. Então, ele jogou certinho. Então precisa parar com essa viadagem. Quando a gente fala aqui que quando sobe um garoto tem que botar pra jogar, e fica todo mundo aí com essa... Vai queimar o cara. Não tá pronto. O Matheus Salles e o João Pedro, dois da base. Dois da base. E o menino que entrou. Tremeu e jogou. E o outro. Jogou certinho. E o Lucas Taylor, que entrou ali na esquerda, RG. Entrou, acho que, se não me engano, entrou no lugar do... Acho que no próprio JP. Não, ele entrou no lugar do Vitor Hugo. Ele tá com cartão amarelo, já tá pendurado. Isso, João Pedro. O JP, Ele entrou do lado direito, inclusive. É bom menino, ele entrou bem, né, RG? Não sei se você percebeu também. Esse menino, ele tava desarmando tudo, cara. Tudo, entrou bem. Entrou também muito bem, e é da base também. Então você percebe que... É, a molecada sobe, né? Molecada sobe no veneno, velho. Se jogar bola, tem que pôr pra jogar, pô. Exatamente. Tem essa conversa. E ontem, quando eu disse, apesar do Mano ter razão, depois que aconteceu, a gente fala, puta, queimou a substituição, né, do Gabriel. Mas eu achava, mano, vejo o fato. Por ele ser um jogador novo, ele aguentaria a pancada, né? É tipo de lesão, né, Domênico? Não tem jeito. Clavícula, saiu chorando, um lugar que incomoda muito, velho. Quando você tem, talvez, aí, independente da idade, uma coisa é você pegar e falar, pô, é uma dor na região lombar. Aí o cara, às vezes, aí é mais novo, o cara toma um medicamento, o medicamento age mais rápido, o moleque tanto até vai que, pro pau. Na minha opinião... Mas quando é uma lesão, assim... Até suspeitavam de fratura. É complicado. Foi o que? Luxação, mano? É. Foi luxação. Mas luxação. Pensavam mas que era fratura. Fizeram aí até uns exames ali pra detectar se não houve uma fratura. É um negócio, Domênico, que você encosta, dói. O cara até pode se medicar pra poder jogar, mas se ele entrasse no segundo tempo, mas machuca também. Aí perde também. É diferente. Porque quando o cara entra no segundo tempo, ele sabe que ele vai correr meia hora. Ele vai correr, sei lá, 25 minutos. Então, mano, mas se machuca igual. Mas é difícil. Aí perde uma geração. Sabe por quê, Domênico? Porque é um moleque rápido. Mas aí é um moleque rápido. Geralmente ele vai pegar a zaga do adversário cansado. O cara não vai achar ele a não ser na porrada. Aí o cara numa dessa é expulso. Agora quando você pega o zagueiro inteiro, desde o começo do jogo e você inteiro também, é mais fácil pra ver o contato. Ó, da forma como aconteceu. Tava na cara. Por isso que eu até peguei e falei, o Palmeiras pode já queimar uma substituição no primeiro tempo. O medo talvez seria de queimar duas. No decorrer da partida, pode ser até que o Palmeiras aí não tivesse dependido do Gabriel como não precisou depender. Mas e se numa dessa aí não tem quem pôr no lugar? Você coloca o cara, sacrifica e depois você já... Queimou a substituição, não pode colocar ninguém. Outro cara que vai um elogio quando merece e também vão a crítica, né? Porque ganhou que vou deixar de criticar. Primeiro, elogio porque muitos julgaram, inclusive eu aqui, disse que o Palmeiras tinha perdido o Campeonato Paulista em falhas do Dudu. O Dudu perdeu o pênalti, foi expulso no Campeonato Paulista. Não, só pra terminar, só pra você entender. Eu ia falar isso mas aí. Ele não tava bem no jogo. Ele não tava bem, mas uma coisa que eu gosto do Dudu, ele não se omitiu do jogo. Ele buscou, caiu pra um lado, caiu pro outro. Tecnicamente não foi grande, mas ele pegava, dava opção, se deslocava, fez dois gols. Agora vem a crítica. Dudu, você deu uma de Thiago Silva ontem, velho. A hora que foi pros pênaltis, você começou a chorar, bicho. Chorar. E tremer, chorar. Ô, Domingo. Ele começou a chorar. Ele foi igual o Thiago Silva, bicho. Agora, claro, ele é muito psicológico. Mas ele tava pilhado. Eu respeito. Ele é muito pilhado. Mas, ganhar, ô, Dudu, você precisa procurar um psicólogo, velho. Porque acabou o jogo. Não bateu. Ele foi chorar igual o Thiago Silva. Mas fez um grande jogo ontem. Ele é muito pilhado. Não se escondeu do jogo. Tecnicamente não foi grande coisa. Mas é um cara que se apresenta. Malandro, se o Thiago Silva tivesse feito dois gols contra a Alemanha, ele poderia chorar o que ele quisesse. Mas não pode chorar, né, mano? Chorar não, né, velho? Mas não, ali, não tem nada a ver uma coisa ali, com a outra. Mas peraí, não, mano. Mas ali era um. Chegou num momento. Emocional do cara, emocional, estourou. Mas porra, vamos. O cara conseguiu fazer dois gols. Mas jogou muito bem. O Palmeiras estava levando o jogo. Jogou que ninguém. Talvez quase que ninguém acreditasse que o Palmeiras não levasse pros pênaltis. Que a maioria fala, não, vai ter pênalti. Aquele gol do Ricardo Oliveira faltando dois minutos. Se o Palmeiras ganhar o jogo, vai ser pênalti. E aí o Kleber Machado tava vendo pela pênalti. Globo. Kleber Machado não sabe regulamento. O Kleber Machado falando que tinha acabado o jogo, que o Santos era campeão, não sei o que. Eu falei, ué, mas não entendi. E quando ele falou que não tinha mais pênalti? Ele tava nervoso, ele tava estressado. O Kleber Machado tava mais perdido. Ele tava mais perdido que cupim metalúrgica ontem, velho. O time dele lá, né, mano? Ele tava mais perdido que cupim metalúrgica. E a vida pra ele não tava fácil. Ontem não foi fácil. A noite pra ele não tava fácil. Eu quero dizer por você também, deixa eu falar com você. Não, chupa. Porque eu sou paulista. O Valdívia te mandou um chupa. O Valdívia mandou um chupa. Eu falo a verdade também, né? O Valdívia mandou um chupa. Eu sou Palmeira, velho. É nóis, Valdívia. Eu sou Palmeira, velho. Joguei ali em 89, 90. Mas na boa, cabe outra crítica. E chupa Kleber Machado também. Você quer me criticar também? O Valdívia, velho. O Valdívia, se ele fosse tão empenhado dentro de campo como ele é fora nas redes sociais, ele seria um grande jogador. Falou tudo, mano. Ele era Ademir Daguinho, velho. Porra, ele jogaria pra cacete. Manda Jefferson, manda seu abraço que estamos no momento sem parar. Vamos lá. Opa, abraço pro amigo Foguinho. Inclusive, ele tá puto da vida com o Portuga aí, porque o Portuga falou que o Corinthians é favorito da Libertadores. Corinthians é favorito, bicho. Corinthians é favorito da Libertadores. Meu, falou pouco assim. Já era. O Corinthians jogar a Champions League e ganha, velho. O Corinthians acabou com o pode gorar. Ficou pra nós, pra vocês ou pro... Atlético ou... O Atlético tem a São Paulo. Domingo, São Paulo chega. É que o Barcelona não conhece o tal de Corinthians, velho. Tem. Se o Barcelona conhecer o Corinthians... Olha a cara do Barra, o Barra ficou chateado. Já sabe, né? O Barcelona, sabe sim quem é o Corinthians, porque o Barcelona ligou pro Chelsea. Pra perguntar, falou, pô, eles eliminam a gente, eliminam o Bayern e perderam pro Corinthians. Aí os caras pegou o Chelsea e falou assim, Corinthians? Aí o Chelsea respondeu assim, falou, não queiram enfrentá-los. É isso mesmo, velho, que é Corinthians. Nós estamos na Libertadores e não vamos deixar. Jefferson. Vocês não passam dos grupos. Para, mano. Como não passa? Acabou a gracinha de vocês. Você sabe que com nós, lá é a coisa que esquenta pro lado de vocês. Paulo Nobre vai perder o cartão e já era. Ô, Jefferson, foi duas vezes, vai ser a terceira, hein? Vai ser tri. Nos pênaltis, mané. Oi. Mas pode ser de novo. Jefferson, manda teu abraço. Vamos lá. De vocês. Não vai. Um abraço pro meu amigo Foguinho. Meu amigo Roberisvaldo. Bem feliz. Sou Paulino, coitado. Certo. Mandar um amo ela pra minha esposa. Tá. Qual o nome dela? Vilma. Vilma, viu? Tá bom. Sou Paulina, coitada. Tá bom, Jefferson, um grande abraço, viu? Ô, Dodô, você pagar, campeão, pô. Campeão, nós, valeu, Jefferson, abraço. Ô, Dodô, desculpa, eu sei que só uma coisinha, rapidinho. Tem outra coisa que eu também sou um idiota, e quando eu sou um idiota, eu gosto de falar. Eu gostei que você falou que eu prefiro que... Portugal, obrigado, velho. Você sabe que a gente tava querendo falar isso no bom tempo. Pode falar. No começo do ano eu falei também... Você falou, tá tudo certo. Já que você falou, a gente assina embaixo. No começo do ano eu falei, que eu não me acadelo e não esqueço, não, que o Palmeiras não ia ganhar nada. E eu errei de novo, velho. Tá certo? Mas errei e o Palmeiras tá de parabéns. Chupa eu. Você errou? Só um minuto. Ele errou. Deixa eu ver. Chupa Portugal. Chupa. Domênico, antes de você continuar com os ouvintes separar, sim. Nosso amigo Rodrigo Tedesco tá mandando mensagem aqui. Que é o seguinte, ele tá querendo saber do Mano que o Mano... O ano que vem, ele tá falando que já tem um eliminado brasileiro com a vitória do Palmeiras. Como assim já tem um eliminado? Ele falou que o Corinthians não pode ver o Palmeiras na Libertadores. Não pode. Mas isso é verdade. Você não mentiu. Eu queria saber o que você manda pro Rodrigo Tedesco, coitado. Ele sabe que ele não mentiu. O negócio é o seguinte, a única chance do Palmeiras pegar o Corinthians na Libertadores ano que vem... Olha lá, os caras estão falando que tá tremendo lá, mano. Olha lá, olha lá. Os caras não estão vendo no carro o que os caras estão fazendo lá fora, vira. O programa tá aqui, ó. Mas ele está tremendo lá, olha lá. Mas é um... A única chance que o Palmeiras tem de enfrentar o Corinthians... É momento sem parar, gente. É rezar pro Corinthians estar no grupo do Palmeiras. Se não, game over. O Palmeiras não passa dos grupos. Não passa dos grupos. Momento sem parar. Olha, cabeça de chave, patrão. Funciona em um único adesivo. Acesse semparar.com.br. Nós também somos. Alô? Alô? Tem time que não é. Quem fala? E tem time que nem tá. É verdade. Já é com, não é comigo. Alô? Alô? Quem é? É José Ricardo. Ô, Zé Ricardo, tudo bom? Tudo bom, e você? Zé, hoje tá sensacional. Olha o ânimo do cara. Eu tô de nojento hoje, meu Deus do céu. Nossa, Zé Ricardo quem? José Ricardo Pérez. Pérez. Sim, não, mas você tá com cara de sensacional. Quantos anos você tem? Acho que é 30. 3.0, RG. 3.0? É. Vontade de cantar aquela música que fez um sucesso. Que música, RG? Que música que fez sucesso? Lembra da Vanderleia? Como é que é? Pérez, agora! Ah, sensacional. Salvou a hora. E qual que é o bairro que você mora aí? Embaré. Tem Embaré e tem Tubaína também. Mas Tubaína é melhor. Embaré é Santos? Lembra de Embaré? Ô, Domênico, esses caras daqui, acho que o Mano, assim. Você já postou futebol valendo caixa de baré, velho? Porra, velho, deixa fuder, eu me matava pra ganhar aquela porra, velho. Uma barecola gelada valia baré. Valia. Três gols, acabou o jogo. Acabou. É dois tijolos, chinelo. Três gols primeiro. Eu atacava na descida que eu não sou trouxa. Mas antes era Tubaína e Barecola. Ele é rolando. Aliás, hoje no almoço eu era magro na época, sou o animal. Eu tomei. Agora é Itubaí. É Itubaí. Ô, Zé, e o time, meu? Verdão, né, Dudu? Meu Deus do céu. Mas com essa alegria toda. Grita que é campeão, Zé Ricardo. Grita, meu Deus do céu. Eu tô no trabalho. Você tá no trabalho. É forte, Brasil. Ele falou parecido com um cara, né? Eu não posso gritar que eu tô no trabalho. Tá no trabalho. Você faz isso. Você nunca trabalhou? Eu não entendi essa também. O que você faz, Zé? Informático. Não entendi. Eu sou consultor, trabalho com informática. Informática. E assistiu o jogo onde? Ontem? Eu tava no estádio. Eu fui. Tava lá no estádio, camarote. É, ganhei uma vaga num camarote e fui. Ó, oh, chique, hein? Legal, foi legal lá do camarote, não? É animal. Hein? Show, né? E aí, teve um momento que você ficou com medo, ou você falou, tava autoconfiante pra caramba? Como é que foi? Até o gol do Santos eu tava crendo que ia ganhar, se fosse pros pênaltis ou não, eu achava que não ia, mas a hora que saiu o gol... A hora que saiu o gol do Santos deu uma esfriada, né? deu uma esfriada. Que coisa, hein? É que dá uma travada, né, velho? Pô, tá liquidada a fatura, né? Teve dois momentos, bateu, acho que o Santos teve dois momentos no jogo. Bola na trave no começo, logo depois do Gabriel que perdeu. É, o Gabriel perdeu um. E o Santos que depois fez o gol, né? Então, duas chances, um gol. Né? E o Palmeiras teve algumas outras chances, né? Mas não... Mas, ô Zé, e pênalti é uma coisa complicada, hein, velho? Meu Deus do céu, cara. Mas pênalti é bom só pro adversário assistir, velho, porque não é possível. Eu estava tranquilo nos pênaltis. Eu tinha certeza que ia ganhar por causa do prazo e os jogadores estavam, sei lá, que foram bater, pareciam estar calmos. Tava bem, eu estava do outro lado, atrás da mancha, e não dava pra ver direito, mas pareciam estar calmos. Agora, teve um momento, rapaz, porque, assim, o Santos perdeu o primeiro, infelicidade do rapaz, porque ele tropeçou, escorregou ali e chutou a bola no inferno. É do jogo. Deu uma de papo. Mas ali não foi de propósito, né? Não. Escorregou e chutou pra fora. Ali foi infelicidade. E aí, o Palmeiras teve a chance de fazer o gol, fez 1-0. Exato. E aí, quando o outro do Santos, que eu esqueci o nome, gente, é o Werley. Não, Gustavo Henrique. Quem bateu o segundo? Gustavo. Esse, né? Gustavo Henrique. É que ele, o goleiro pegou. Que o Prass pegou, eu falei, pronto, Palmeiras faz o segundo com o Rafael Marques. E resolve. E vai meter uma pressão no terceiro cobrador, que era o Lucas Lima, que bate bem, mas ia ter uma pressão desgraçada. E o Rafael perdeu o pênalti, cara, naquele momento, cara. Eu falei assim, meu, tudo é complicado pra nós, né? Tudo que tem que ganhar é complicado, porque perdeu o pênalti e volta. Justo quem, né? É o cara que geralmente bate bem, né, na bola e tal. Mas é sempre assim. Mas que coisa, cara, impressionante, sempre, né? Assim. Que coisa impressionante, né? Sempre assim. De imponente, o gramado em que a luta o aguarda. É nóis! Salve, velho, que vem pela frente. Que é dureza, o velho não tarda. E o Palmeiras, a dor da partida. Transformando a verdade em padrão. É nóis, é campeão, porra! De vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa. Linha atacante de raça. Torcida que canta e vibra. O nosso alviverde tem. Vai, trouxa, fala que ninguém tá vendo, animal. Ser brasileiro, ostentando a sua vida. O rádio não vê, fala. Campeão! É! Campeão! Ô Zé! Oi! Ouvintes entrando aqui pra cantar com nós. Quer mandar abraço pra alguém? Manda o seu abraço, meu velho. Vamos lá. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo aqui da Softec que tá do meu lado, tá vendo eu falar. O Vital, o Rafael, o Sócrates, o Cleitinho que deve estar em casa assistindo. Cleitinho. Também. Meu irmão André Pérez, que me deu o convite ontem. E pode fazer mexer? Manda! Sim, manda, Zé! HDI é de bate pronto. Aí ganhou a bolsa térmica da HDI. É, Ola Viva Pegação. Ganhou o kit, como diz o mano, marreta. Kit marreta, pô. E pegar a secretária. Só a linha Bozano me garante. Só não, só a nova. Só a nova linha Bozano me garante um barbeiro. Aí, fenomenal. Ó, ganhou o kit legal kit da Bozano. Top da Bozano, esse daí. Aí sim, hein? Tá bom, um grande abraço, viu, meu velho? Espera, abraço, Dudu. Valeu! Meu amigo, este é o momento sem parar. Agora funciona em um único adesivo, hein? É só acessar semparar.com.br. Tá todo mundo colocando adesivo sem parar, velho. Beijinha? Todo mundo, pô. Chegou o meu, mano? Não, ainda não. Aí não chegou. De ninguém. Precisa mandar os documentos lá. Pô, faz um mês que eu mandei. Pra ele. Ele um tem mês. Que mandar lá. Um mês que eu Não, eu já expliquei, mano. Obrigado. Vamos lá, alô. O terceiro ouvinte do momento que você fala. Quem fala? É o Marcelo de Deus da Silva. Fala Marcelo de Deus. De Deus esse aí, tá vendo? Marcelo de Deus da Silva, quantos anos? 26. 2.6, RG número 2. Se antes era o do Santos, você imagina agora só por Deus, velho. Ah, sensacional. Só por Deus, velho. Sensacional. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Jardim Jacira, Zona Sul. Já falou. Eu ia falar. O beijo tava aí, cara. Pô, eu tô aqui. Ele pensou que você não tava. Pô, eu tô aqui na rádio faz um tempão. Tava embaixo do pé de jaca, velho. Eu estava aqui fora ouvindo a alegria dos palmeirenses. Ele tava embaixo do pé de jaca. E o David Braz fez falta onde? E aí, torce pro Verdão? Verdão? Até o final. Verdão, então ouve! Fernando Praz contra Vanderlei. autorizando já o Fernando Praz, toma distância, todo de azul, Fernando Praz navega numa da grande área, Vanderlei debaixo do gol, expectativa no Palestra, vale o título, Fernando Praz autorizado, partiu pro gol! Do Palmeiras! Verde é campeão! Palmeiras é campeão! O Palmeiras é o campeão da Copa do Brasil 2015! O Palmeiras é campeão! E aí, meu velho? E aí? É louco esse Oscar Ulisse narrando, hein? É louco, bom, louco demais. Louco, velho. É, é o melhor narrador, né? É um monstro. É um monstro. Monstro. Muito melhor monstro. Que qualquer um aí. E muito aí, cara, bom. Você tava onde? Onde é que você tava ontem? Agora é bom. Oi? Onde você tava ontem? Eu tava em casa, assistindo em casa. Tava jogo. Em casa? Igual eu também tava em casa. É. Tava morrendo, quase morrendo do coração. Ah, mas olha, velho, vou dizer uma coisa, viu? Que nervoso, cara. Você ficava gritando lá da varanda: porra, velhinho, porra, velhinho. Tava desse jeito aí mesmo. E aí, cara, quem que pra você foi o herói da conquista, vai? Quem é? Oi? Foi o Praz mesmo pra você, o herói da conquista? Ah, pra mim foi o Praz, viu? Pra mim foi o Praz. Tô nervoso, eu tô tremendo aqui, cara. Primeira vez que eu tô ligando. Tá tranquilo, meu velho, é nóis. E aí, cara, mas diga, fala. Destravasa aí, meu velho. Rapaz, eu vou desabafar. Desabafa. E mandar um chup pro Neto, pra aquele otário lá. Fala a verdade, né? Chupa você. Chupa, tá todo otário. Mundo mandando você chupar, eu. Mas não precisa ofender ninguém, velho. Não falar das pessoas. Mandar o cara chupar porque o cara tem opinião também. Mas é que o cara pega no pé também, né? Bom, vai saber. Mas, velho, o cara que trabalha na mídia, ó. Ele tem que se posicionar, parte, bicho. Não vai se posicionar o cara, velho. Mas se ele se posicionou, o ouvinte que tá entrando no ar, ele tem todo dia de se posicionar. Mas não pode dar opinião, então? Ofender, falar que o outro vai ser campeão? Não precisa ofender. Não precisa ofender. Não, mas ele só falou chupa. Não, ele falou, mas ele não pode dizer que achava que o Santos era melhor? O Neto? Eu não assisto o programa do Neto. Eu não sei o que ele disse. Ele não falou só isso. Ah, eu não vi. Eu não assisto. Eu não sei o que ele disse. Então, jogou no Palmeiras, velho. Não defende o indefensável. Não, não tô defendendo. Eu tô dizendo que se o cara só deu uma opinião, como eu não assisti, mas se o cara deu uma opinião e o Santos é campeão, não precisa xingar o cara. O palmeirense, ele idolatra o Evair, o Edmundo e o Marcos e detesta o Neto. Por quê? Só porque jogou no Corinthians, velho. O rival também jogou. Vocês deveriam colocar o Neto no mesmo patamar ali do Marcos, do Edmundo e do Evair. Não, mas tá exagerando. Luizão, Edilson. Aí você quer o mundo, aí você quer a paz na Síria, velho. Você tá louco. Mas, ô amigão, e o Marcelo Oliveira aí, na sua opinião, você acha que deve permanecer na frente do Palmeiras aí? Ou o Palmeiras tem que buscar um outro técnico porque você não confia nele? Ah, vamos deixar ele mais um tempo lá, né? Vamos ver se ele melhora mais o time aí, acertar o ataque, a zaga. Sim. O meio aí. E você, Domenico, o que você acha do Marcelo Oliveira? Olha, mano, você acha que tem que permanecer ou o Palmeiras tem que ir buscar um outro técnico? Ah, não vai mandar então, o cara. Eu acho que agora também não é o momento. Eu particularmente dizendo assim, eu fiquei um pouco decepcionado com o trabalho do Marcelo ao longo da competição. Né? Sim. Principalmente do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil não há o que falar. Não há o que falar. O Palmeiras, nos acho que dois últimos, 13, 14, 15, os três últimos anos, a Copa do Brasil... Ela ficou muito, muito difícil de ganhar. Uhum. Porque você pega os últimos... Nas oitavas de final, você pega todos os times que ficaram na Libertadores. E são os melhores times do Brasil, cara, naquele ano. Então, assim, ficou muito difícil de ganhar. E quando você ganha uma competição neste porte, onde o Palmeiras tirou nas oitavas o Cruzeiro, nas quartas o Inter, e na semifinal o Fluminense, e na final o Santos... Você valoriza muito mais a competição, ela fica muito mais importante, né? Ela já era importante, mas acho que agora ela tem um grau de importância um pouco maior e um grau de dificuldade um pouco maior. Sim. Ele no mata-mata, ele tá provando que é um técnico que chega, né, cara? Ele chegou em quatro finais. Você sabe que é engraçado? Tudo bem, ele ganhou uma, ele perdeu três. Eu sou bicampeão brasileiro. Mas também. Mas as que ele perdeu foi com o Coritiba, né, Domênio? Não, ele perdeu duas com o Cruzeiro, velho. Uma Cruzeiro, ele perdeu, hein? Com o Cruzeiro. Tudo bem, uma com o Cruzeiro. Mas perdeu do Galo, né? Se você for pegar de time grande, ele ganhou uma com o Palmeiras e perdeu uma com o Cruzeiro. Chegou com o Coritiba. Mas quando também chegou, Vieira, eram times, não era igual a competição hoje. Vasco e Palmeiras. Não, era mais complicado, era mais fácil até, vamos dizer assim. Tá. Porque ela não tinha esse grau de dificuldade que tem nesses últimos três anos, né? Sim. Então, mas ele chegou em dois anos com um grau de dificuldade grande. Chegou com o Cruzeiro ano passado e chegou com o Palmeiras esse ano com um grau de dificuldade muito grande. Então, assim, acho Eu não, eu sei lá, eu acho que depois que ele ganhou o título, é difícil chegar pro cara, ó, obrigado, um abraço, foi legal. Eu não acredito, acho que ele eu estou decepcionado com o trabalho que eu vi ele fazendo, mas eu espero que... Com a pré-temporada, com o tempo? Com contratações que virão. E ele vai pedir. Ele deve pedir algum... O Palmeiras não vai fazer loucuras também de sair contratando que nem fez o ano mas passado. Mas estão prometendo que vem três caras bons. Mas o Palmeiras... Vai sim. Estão prometendo que vem três aí. De novo? Um nome... Mas assim, 12, 13, não, 20 jogadores? Você acha que vem 20, 20 25 um caras de novo? Lógico que não. 20, 25 não. Então, 3, 4. É isso que ele falou. Nome, vai contratar, um vai. Um nome... Um nome o quê? Forte? Que é o sonho dos caras lá... E se vier, meu amigo, joga pra caraca. Quem, é verdade? Dario Conca. É um aí eu ouvi isso aí hoje sim. Também. Aí o Palmeiras teria um meia. Então, mas é que tá. O Conca esse tá joga. Não, mas é que tá. Mas esse joga. Esse não fica no Instagram, não fica fazendo média. Joga todos os jogos. Não fica problema, no departamento não médio. Não abre a boca, não pipoca, Conca, decide. O Conca é um jogador extremamente decisivo, eu concordo com você. Mas a gente tá se pautando aqui no Conca, cara do Fluminense. É. Quem tá vendo o Conca jogar hoje na China? É que o Conca ele teve uma passagem aí, se não me engano, ele foi jogar no Oriente Médio. E todo mundo falou: ah, mas como é que será que o Conca vai voltar pro Fluminense? Ele voltou e jogou muito. É. E aí depois ele saiu e voltou novamente lá pra jogar no mercado estrangeiro e agora tá na China. Pode falar. Mas, Benja, eu acho que é complicado você repatriar um jogador que tá na China. Nada contra aí o Conca, que eu acho que é um excelente camisa 10. Ele daria um jeito nesse meio-campo do Palmeiras se ele jogasse que ele jogou no Fluminense. Mas pra trazer o Conca, depositando um caminhão de dinheiro na conta do cara. Sem saber como é que o cara pode tá. Falar. Ricardo, olha, pode falar. Risco olha. Zero. Você acha mesmo? É. Eu também acho que é quase. O Conca joga muita bola. Tive o prazer, tive o prazer de conhecer o Conca no passado no Rio. Eu fui assistir aquele jogo Fluminense e Itália em Volta Redonda. Tive o prazer de conhecer ele. Ele até me deu a camisa dele. Ele tem um filho chamado Benjamin, em minha homenagem também. Putz. Ele e o Messi, né? Ele, não. Ele, o Agüero, o Suárez. O Suárez, é. É. Eu vou te falar, é risco zero. Se o Palmeiras trouxer esse cara lá. Ó, o cara tá trazendo pizza na porta errada, ó lá. Ele tá tocando lá. Ele tá indo pra porta errada, aqui, ó. Mas na boa, Benja, não dá pra falar que o jogador é risco zero. Porque não é que o cara chega e se machuca. Apaga a aposta. Aí sim, Dodô. Aí sim, agora eu gostei. Eu falo, é nóis. Poxa, esse Domênico é o monstro. Aqui é Palmeiras, velho. Aqui é Palmeiras. Esse Domênico é o monstro. Foi você que pagou? Da pizzaria. Você que mandou comprar? Eu mandei vir, não sei como, mas venho. É, mas é eu que trouxe, ué. Não, tá sim, aí, não, a aposta você paga quando você tira dinheiro do teu bolso. Não, só me ele falou que ia ter pizza aqui, velho. LG, foi, tá pago, foi falado como? Ia ter eu pizza. Falei, você tinha que descolar a pizza. Descolar, arrumar a pizza. Descolei. Descolar. Se eu falei no ar, ó, atenção, você é dono aí da pizzaria. Aí vem calabresa, português, do que eu não comi na semana passada. Também, alguém mandou calabresa e português. É brincadeira você, hein? Ah, você não come nada. Porra, também, viu? Só mussarela. Só uma coisa, Marguerita. Só uma coisa, Marguerita. Ainda sobre o Marcelo Oliveira, não é porque deu pênalti que eu vou trocar a minha opinião, continue achando a mesma coisa. Ele ganhou o título da Copa do Brasil, na minha opinião e na de muitos, com um time inferior. Porque o Palmeiras se superou ontem. O Palmeiras fez um jogo que ele não tinha feito. Na minha opinião, por isso que eu tô deixando bem claro, eu não vou mudar de opinião por causa de uma cobrança de pênalti ali ou aqui. O Palmeiras, o Santos, pra mim, antes da competição e ao longo da competição, demonstrou ter um time de 11 melhor do que o Palmeiras. E ele se superou, marcou, teve a humildade de achar um jogador pra marcar o Lucas Lima, neutralizou e ganhou. Então o Marcelo de Oliveira tá de parabéns, cara. Ele se superou, Dodô, ele tinha um time pior e ganhou o jogo. A grande diferença também é na moral da diretoria pra investir nesse time no ano que vem. É o seguinte, né, mano? A outra Copa do Brasil que o Palmeiras ganhou, é a pizza, ele foi jogar a Série B depois, né, mano? Fala, ó, Vieira. Ele foi jogar a Série B, mesmo na Libertadores, o Palmeiras foi jogar a Série B na outra Copa do Brasil. E nessa, não. É, então, quer dizer, a moral da diretoria de chegar babando diferente, aí... Né? Ah. Então tá bom. Ô Marcelo, quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Diga. Ou quer falar mais alguma coisa? Vou mandar um abraço aí pro Augusto, pessoal lá do bairro lá, o pai Ivone que tá aqui do meu lado aqui, corintiano aqui. Boa, isso aí. Lá um esperto. Abraço pra vocês aí também. Falou, fera. Eu queria fazer um merchan aí. Manda. Merchan, manda merchan. Fala o merchan, velho. É o que, RG? Fala o que, RG? Merchan? Deixa ele falar o merchan. É, vai. Jeito de garoto, cuidado de homem. Não, uma nova não. Linda... Calma, não, calma, linda, calma. Não é assim. Começa só. Só a nova linha Bozano, garante o babiar fenomenal. Isso. Babiar. Ganhou o kit sensacional da Bozano. Kit top da Bozano, hein, patrão? Deixa ele falar o outro, Merjan. Fala o outro, Merjan. Tem mais de 50 reais esse kit da Bozano. Tem mais de 50 reais. O outro, fala o outro, Merjan. Aí, mano. Viva a pegação. Vai pegar o kit? A sua esposa que tá aqui. Qual é o número? A altura do Portuga? 1,60 e pouco. Dá pra mandar bala, velho. 1.439. Que porra 1439. É essa aí, cara? Respeita aí, ó. Show. Número 1439 da Paulista, então, nono andar. Um grande abraço, viu, Marcelo? Número, como é que é? 1439 na Paulista, nono andar. Vai que a produção já tá ficando irritada com você, velho. Um abraço pro Netão lá de Manaus, tá ouvindo nós aqui. Não sei como ele pega, mas tá ouvindo. Um abraço. O app da rádio. E o Cabotivo é bom, hein, cara? Valeu, tudo de bom. Pois é, senhoras e senhores, foi aí mais um momento sem parar. E olha, já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução, hein? I Love New York, lembra desse adesivo? É. Lembra do Paz e Amor também? E aquele assim que vinha nos carros, a maioria dos carros tem esse ainda. Ah, tem, eu já vi. No Stress. Esse é o que tem No Stress. O que eu mais gosto é tá velho, mas tá pago. O Smile. O Smile também tem um monte de carro, né? Olha, pense nas transformações que eles foram capazes de promover, cara, você lembra até hoje. E quem vai revolucionar dessa vez é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, é muito mais praticidade para sua vida. E o melhor, hein? Com a comodidade de sempre. O que você está esperando para fazer o seu, cara? Sem Parar. Sua vida no seu tempo. Boa. Estádio 97 na Energia 97. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Engove. Vai para curtição boa, Engove, para você, hein? Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Agora, Benjinha vem com um recado importante do consórcio. É o melhor que tem, cara. Consórcio, chegou a sua vez, Honda. Olha só, amigão. É, o consórcio Honda está dando 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez. Pô, que pizza é essa, velho? Tomate seco. Você gostou, né? Como é que é? Tomate seco. Tem rúcula com tomate seco, mano. Tem atum, tem... Champignon, é bacana, é mozzarella. Aí, ó. Isso aqui eu acho que é... Olha, para participar é muito fácil. Branco, compre, mano, uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E para você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. É fácil, é barato. É a hora de você comprar sua Honda e o melhor de tudo, você não paga juros. Presta atenção. B125EX a partir de R$ 164,00 mensais. PCX a partir de R$ 203,00 mensais. Então não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. E olha, já saiu o segundo sorteio da promoção. Os 50 ganhadores representam 18 estados e nós aqui de São Paulo estamos com sorte, hein? Três ganhadores, o Sérgio Lopes da Silva e o José Alciélio Cardoso de São Paulo. Tem também o Adriano Bernardo de Oliveira de Carapicuíba. É isso aí, amigão. Vá agora mesmo até a concessionária Japalto, Jabaquara, Jabuca, ali é nós. E fale com o gerente, o Júnior. Ou você pode ligar também e agendar com ele. 50-79-89-99. 50-79-89-99. Promoção, chegou a sua vez. Consórcio é Honda. E mandar um abraço pra galera do Banco Honda que tá aí. Quem é a galera do Banco Honda que tá aí? Tá aí. O Fernando Queiroz. Ó. O Diego Queiroz. Tudo Verdão. E o Rafael Perrotti, os três grandes corintianos. Não, é Honda! Só tem Verdão aí. E olha só, meus amigos. Ah, mas olha só, a Copa do Brasil. Acabou, hein? Acabou ontem. E eu vou falar, olha, vou dizer pra você, RG, eu sei que você não gosta, mas deu gosto de ver, viu? Deu gosto. Deu, né, Dudu? Acho que você, tenho certeza, RG, você não curtiu muito o placar de hoje, não é verdade? Mas, no fundo, RG, você sabe que foi um jogão, não foi? Foi. Aliás, foi tudo 100%, hein? É, porque a Itaipava patrocinou cada lance da Copa do Brasil e fez a edição deste ano ser animal do começo ao fim, hein? Sim. E será que em 2016, RG, meus amigos, a gente vai ter uma final tão emocionante quanto a de ontem? Será? Espero que pra mim, né?

Sensacional. O melhor Caraca, velho, que foi isso, Domênico? Melhor quadro já apresentado. Gigante, hein, velho? Faz tempo que eu não vejo um tão grande assim. Quando parte de alguns por aí, eu não fico chocado. Show de horror. Se deram, vou achar pra cachê. Eu também considero, senhor. Só que o senhor aqui fez vários quadros aqui pra mim. Fala muito. Vou falar um negócio aí. A única coisa que eu acertei, que eu achei injusto... Você errou bastante aí, hein? Eu falei que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro ia ficar ali... Mas falou que não ia pra Libertadores e foi, hein? Não, mas não foi via Campeonato Brasileiro. E eu Domênico Gato. Mas do resto eu vou falar um negócio. Olha, Portugal, você viu minha voz? Olha, olha. E eu falava também, Porque eu sou um cara mais imparcial. O ouvinte que me colocou esse apelido não é por acaso, não. Foi Portugal, olha... E ele falou, o Mano deu várias introduções. O Mano é o do Guerreiro. Mas o legal. Portuga, calma, isso não é informação. Mas o legal. Deixa gravando, velho. Tem que pular de peito na lança. Eu pulei de peito na lança, errei. Só que o seguinte: eu nunca vou esperar acontecer pra dar opinião depois. E o mais legal, a opinião é minha, bicho. Ninguém aqui, não, é minha opinião. Pode estar errado, pode estar certo, o negócio é meu. Portuga, você conseguiu uma coisa nesse programa que nem nunca ninguém conseguiu. E nunca. Você conseguiu desviar o foco do RG, velho. Verdade, mas o RG não falou nada. RG era derrotado. Né, RG? Ninguém lembra do RG, velho. Sinceramente. Posso falar? Hoje o RG me ligou, mas você tem que pagar cachê pra ele. Pode faltar todo mundo, menos o Portuga. Não, mas uma parada é o seguinte, ó. Só pra você ver uma coisa. Antes do jogo, igual eu falei aqui, sério. Sério. Antes do jogo, o único cara que não é palmeirense que eu vi na mídia, em qualquer lugar, falar o Palmeiras ser campeão, mano. Antes do jogo. Tinha palmeirense, eu não vou falar nome aqui, mas tinha palmeirense. Tinha palmeirenses do jogo ontem que tava branco, se borrando todinho. Porque o Santos ia ganhar o jogo. Tinha palmeirense, não vou falar quem foi, mas tinha palmeirense com medo. Pode falar quem? Tinha palmeirense com medo. Pode falar. Não vou falar. Não, pode falar quem aqui. Eu não vou namorar pra trouxa. É o seguinte. Vilela. É o seguinte. Quem Vilela? É o seguinte, Vilela não, mas é muito palmeirense. Mas não gravou até na televisão. Agora o negócio é o seguinte. O Mano falou antes que era corintiano. O Mano é doido. Eu falei que ia dar Palmeiras. O Mano é doido. Eu não lembro. Ele conhece futebol. O Mano é doido. Eu falei que ia dar Palmeiras. Pode falar que ele conhece. Mas falou que ia ser nos pênaltis. Ele sabia que o Palmeiras sempre surpreende. Mas eu errei nos pênaltis. Mas pera. Vamos dar uma oportunidade. Vamos dar mais uma oportunidade pro Portuga. Era pra você estar aqui passando vergonha. Em 2016, aonde chegará o Boca Juniors na Libertadores? Putz, vida. Ah, bicho, tem um timão da porra. É? É, tamo bem pra... Tá bem pra 2016. Steves na frente, vai vir um... RG, não passa da fase de grupo. Onde chegará o Boca Juniors em 2016? Marca. Não, falando sério ou brincando? Não, sério. Sério, eu tô te dando uma oportunidade. Olha, pensa bem. E aí, vai chegar onde? Sete taças. Sete? Vai pra sétima? Vai ganhar. Pera, então, decide. Porque o senhor falou que o Corinthians ia ser campeão. E aí, quem que vai ganhar? Peraí, outra coisa que eu quero falar pra vocês também. Não, você responde minha pergunta. Vieira, vou me defender um pouco. Ah, vai. Segunda-feira vai abrir aquela porra daquela cápsula do tempo. Ah. Eu quero ver os gatos mestres aqui. Você falou, você botou o galo? Você botou o galo campeão? Não botei, pior que não. Fiz coisa pior. Mas pera só um minuto. Você colocou o Inter. Piorou. Piorou, então. Piorou, Portuga. Agora falando sério, uma desgraça eu botei. Bicho, eu errei o Palmeiras de Santos. Eu errei o Palmeiras de Santos, com todo respeito. Nos pênaltis. Eu cheguei pros Palmeiras campeão. E continuo dizendo, velho. Pra mim, o meu jeito de ver futebol, o Santos é mais time que o Palmeiras. É que o Palmeiras superou, o Marcelo conseguiu um substituto pro menino na volância. Ele lá tem tanto Vieira mais disso. Time que ganha e perdeu. É, mas não chupa. O Domênico, o Brasil 82 tinha mais time que a Itália e perdeu, velho. Acontece futebol. E a Itália tá falando chupa pra nós até hoje. Então chupa também. Quem ganhou comemora. Então chupa. Aí não tem conversa. Então chupa. Ele não tem conversa. É nóis. Hoje é nóis. Aí chupa aí. É... Tá certo, tem que chupar. Atenção, mesmo. Olha só. Deixa eu falar uma coisa bacana aqui. Atenção, torcedor do São Paulo Futebol Clube. Deixa eu tirar o hino aqui e colocar do São Paulo aqui, porque é o seguinte: agora, sócio torcedor do Tricolor tem desconto de 10%. Sim. Mota, 10% é legal, hein? Em acorda, Mota. Todos os produtos da loja do estádio. Você olha lá, qualquer produto que tem do São Paulo, você tem 10% de desconto. Não, de qualquer produto da loja. De qualquer produto da loja. Do estádio, 97. Não importa se é do São Paulo, qualquer um, Você registrou, liberou? Seu sócio torcedor, você tem produto. Cáspita do céu, então pra comprar com esse desconto é fácil, hein? Então se cadastre lá na loja, tá? E informe que você é sócio torcedor, tá bom? Você informou, tá pronto, 10%. Ao efetuar a compra, você vai digitar o código de desconto exclusivo para o sócio torcedor. Sim. Que é esse aqui que eu vou passar, ó. Tudo maiúsculo, hein? Tricolor 97. Sim. Maiúsculo. Tricolor 97. Aliás, tanto faz maiúsculo ou minúsculo, viu? Qualquer, tanto faz. Todo brinquedo, falei, é que eu vi maiúsculo, eu achei que é maiúsculo. Meu, mano, sim, tanto faz, pode ser maiúsculo, minúsculo. Ambos vão dar o desconto pra você. Independente da caixa alta ou caixa baixa. Exatamente, não importa. Tricolor 97, tricolor 97, acabou, tá bom? Lembrando que esse desconto é válido apenas para sócio torcedor com pagamento em dia. Sim. Se não, não. Pagar, tem que ajudar o clube. Tá bom? Acesse agora mesmo www.lojadoestadio97.com.br. Acesse também lá o facebook.com/lojadoestadio97. Lembrando também, para os torcedores do Palmeiras, de novo, sempre bom lembrar, sim, cadeiras do antigo Palestra Itália à venda, elas estão terminando, tá, hein? Tá bombando, velho. Tá vendendo tanta cadeira lá, velho, que é, olha, é brincadeira, hein? Ainda mais agora que o Palmeiras foi campeão, viu? E não é só uma cadeira, é uma parte importante da história do Palmeiras. Jardim suspenso? Exatamente, RG, não é verdade? Você tem na sua casa, ali, véio, tem história, cara. Muito, tem muita história lá. Então você vai poder levar para casa as cadeiras que foram retiradas do antigo Palestra Itália para dar aí espaço à nova arena. E eu vou dizer uma coisa para você, essa aqui é uma série limitada com pouquíssimas unidades. E é um produto licenciado e um produto que é certificado pelo Palmeiras, tá bom? Acesse também lá www.lojadoestadio97.com.br. Acesse também o nosso Facebook, facebook.com/lojadoestadio97, tá bom? Tá bom. Isto colocado, isto posto, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Também em nome da promoção Chegou a Sua Vez Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Vamos a mensagens que chegaram. Tem um monte de gente falando um monte de coisa aqui. Vamos atender os caras aqui, ó. Bora lá. Por exemplo aqui, o Franklin. Parabéns, Dodô. Obrigado, Franklin Aquiles. Quem mais mandou aqui? Portuga! Fala, velho! Você é o Mick Jagger do estádio! Eu sou mesmo! Mas eu só não peguei a Luciana de Mendes, né? Só faltou isso. Luiz Paulo que mandou. Perdão. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Davi Torres, Portuga! Qual é a imprensa que você trabalha? Carlos Davi Torres mandou. Imprensa? Portuga não é bom. Eu não trabalho na imprensa, não escrevo. Tem mau criamento. Apenas um radialista. Agora eu vou falar uma coisa pro seu, Carlos. Tem mau criamento. Eu falo antes, viu, velho? Marcel Sampaio. Sabia o que você falou antes. Marcel Sampaio disse: pessoal, vi uma entrevista do Gabriel Jesus hoje. Hoje? Eu não vi. Ele falou que ele viu e falou que ele lesionou ligamentos daquela região. Não foi luxação. Não sabia. Mas é não. Dói, hein, cara? É. Clavícula é um deus. Ricardo Ozawa. Chupa Portuguinha. Chupa. Em 2016, você vai pra Yokohama ver o todo poderoso Timão ganhar do Barcelona. Mas ele falou que o Corinthians vai ganhar. Não. Quem? O Portuga falou que o Corinthians vai ganhar. Vai ganhar. Boca Juniors, pô. Eu falei pra gente. Deixa o Portuga torcer pro Corinthians, porque o Corinthians ele tem o corpo fechado, velho. Nem o Portuga? Não chega, Portuga, não abala nada, velho. Atenção, pera. Não estremece a estrutura. Pera. Eu dei uma chance pra você, Portuga. É Corinthians? Pera aí, deixa eu responder. Pera. Portuga, quem é que vai ganhar? Puta vida. A Libertadores do ano de 2016. Portuga, quem? Não olha pra mim. Eu não vou. Não achar. Vai pelos outros, vai por você. Isso é legal. Você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Não, ajuda sim. Como você ajuda como? Você vai entender. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Então você me ajuda, vão ter 26 times, vai. Não, é 32. Não. Ó. 26. Vai. Não, Libertadores. Não, mas é 32 no campeonato. Tá, 27. Vai. Você vai me ajudar então? Vai. Então vamos lá. Qual o maior país da América do Sul? Brasil. Maior é Brasil. Tem que ver isso. Não, vai que eu vou responder. Então vai. Brasil, né? Uhum. Por enquanto, né? Não sei. Vai que cortam, né? Vai que divide, né? Quem é o país do futebol? Brasil. Dizem, não é mais, mas é Alemanha, pra mim. Mas por enquanto. Não, na América do Sul. Vai. Quem é o campeão brasileiro? Campeão brasileiro é o Corinthians. Quem tem o maior elenco do país? Dizem que é o Corinthians. É verdade. Quem é que fatura mais com arena, televisão? Não sei, há controvérsias. Não, televisão, arena, televisão, tudo. Televisão, tudo bem que os caras têm uma cota. Quem fatura mais? Mas o estádio, o Palmeiras faturou todo? Não, no todo. No todo, não sei. Aí é complicado. Acho, é difícil responder isso. Então, velho, quem é o favorito? É o Corinthians pra você? É o Corinthians? Favorito. Então saiu o Boca. Então saiu o Boca. É o campeão brasileiro. Ele falou que era o Boca. Não, já agora, não é agora, mais o Boca. Você tá anotando aí, mano? Anota direito. Já não é mais o Boca. Agora já é. Agora voltou pro Corinthians. Não, falando sério, agora... Sinceramente, é melhor parar de dar palpite. Falando sério agora... Se aposenta aí, tio. Falando sério. Falando sério agora, é melhor parar de dar palpite. Mas, ó, na boa. Eu tenho certeza absoluta que o ano que vem a Libertadores volta pro Brasil. Ah, todo ano nos você dois... fala isso não, também. Não, pelo contrário. Nos dois últimos isso. anos você acha agora, mesmo, mano? Nos últimos dois anos aí, o Brasil nem sequer chegou na final. É, mas eu tenho certeza que ano que vem aí a Libertadores da América voltará. Você acha que um brasileiro ganha, mano? País, eu acho. Acha, é? Eu acho. Eu acho. E agora, Domênico, é difícil a gente fazer uma previsão do que vai acontecer, certo. Porque eu acho que a gente tem que primeiro esperar o que vai acontecer agora com a abertura da janela. Não, não é domingo, não. Com essa abertura da janela, muitos times vão perder jogadores, muitos times trarão jogadores, e aí você tem que fazer um saldo ali e ver o que foi de positivo e o que foi de negativo que acabou vindo e deixando o teu clube. É, o Corinthians está na cara que ele vai perder alguns jogadores aí, tem alguns jogadores que estão sendo comentados aí fora do Brasil. Inclusive aí tem um site aí que parece que agora à tarde o Renato Augusto desmentiu a informação, mas que estava especulando a volta dele para a Alemanha, no Schalke 04. O Jadson é um jogador também que é almejado, é um jogador aí que é muito citado para que ele possa deixar o Corinthians. Ele tem uma boa proposta novamente da China. O Andrés falou que o Malcom é um jogador que pode deixar o clube, o Gil e o Felipe também. Limpa, mano. É complicado, né, Mota? É, o time quando ele se destaca, muitas vezes aí os empresários também aí começam a colocar os DVDs dos jogadores aí na banca, velho. Então, querendo ou não, o Corinthians ele vai perder. Eu acho, eu pelo menos espero, que o Corinthians perca uns dois atletas no máximo. Mas corre um sério risco. O Palmeiras também, numa dessa, pode ser que perca do Dudu. E o Ralf, mano? Então, Vieira, é um jogador... Tá meio complicada a situação, né? Parece que acho que até amanhã... Acho que até amanhã tem uma reunião aí entre os agentes do Ralf e o Corinthians aí pra analisarem a contraproposta que foi feita pelo Corinthians. Eu não sei, Vieira, sinceramente, se o Ralf renova, não. Mas quando você fala dois jogadores, você conta o Ralf ou não? Não, não. Tô contando os jogadores do elenco aí que possivelmente deixarão o clube aí por assédio de outros clubes, não com relação ao término de contrato. Mas, mano, quem tem potencial é o Gil, o Felipe, de venda, vai. Tem Renato Augusto, já. Ah, o time do Corinthians é o timaço, velho. Não, mas potencial de venda. Corinthians é o timaço, Portuga, vai. Qualquer um hoje joga... Só aí já te citei cinco, Renato Augusto, Jadson, Malcom, Felipe, Gil. Mano, você que é bem informado, como é que tá a situação do Elias? Vocês já pagaram o time de Portugal? O Corinthians, ele paga 1 milhão de euros por ano, com relação aí ao parcelamento. Mas não corre risco de ter que devolver, sair nada. Não, não. Então, Elias, não. É complicado, né, Domênico? Que projeção que a gente pode fazer, sendo que a janela nem fechou ainda? Não dá, mano. Agora eu vou então voltar num ponto que o Benjamin sempre falou, sempre disse, sempre foi a favor e nós aqui, a maioria, fomos contra. É melhor mudar então o calendário? Não. Claro que não, cara. Porque se mudar não tem esse problema. Mas, Domênico, não tem por que mudar, velho. O europeu, ele tem... Mas tem esse problema de perder jogador. Mas, Domênico, o verão do europeu é no meio do ano, cara. Perder do brasileiro não é. Perder jogador. Vai perder sempre. Você vai continuar perdendo. Você não vai perder jogador em meio de campeonato. Exatamente. Entendeu? Perder você perde, mas não no meio. O Brasil está na contramão de tudo que acontece no mundo. O mundo inteiro tem um calendário, só nós temos outro. É puta coisa idiota começar um campeonato num ano e terminar no outro. É cultural, eu também acho idiota. É cultural. No começo, tudo que você tem acostumado muitos anos. É complicado. É que nem o pontos corridos. Vai indo, uma hora as pessoas acostumam. Não. Começar num ano e acabar no outro. E fora isso, o RG, o europeu ele utiliza essa estratégia justamente pelo fato do meio do ano ser o verão lá. Lógico. Tá certo? O europeu ele tem esse período, amigo. Primeiro, o calor que se faz na Europa na época do verão é um absurdo. O calor lá na Itália, o cara não consegue sair de casa, velho. Senão o cara derrete na rua. O que muda pro Brasil? Mas é que tá, Benjamin, eu vou te falar. As férias do jogador brasileiro é no mês de dezembro. Nosso verão é em dezembro. É onde o cara pega a família dele, vai viajar, vai curtir as praias, etc e tal. O europeu, ele faz isso no meio do ano porque o verão deles é no meio do ano. É, aqui eles vão curtir as férias no meio do ano. Tá louco? Puta frio, ninguém quer sair de casa, aonde imagina. Tem puta frio? Acho que tem. Primeiro que o Brasil não tem mais frio faz muito tempo. Você acho tem que tem. No sul, um pouquinho, 2, 3, 4 dias no ano é muito. E outro, hein, não tem mais. Agora, a maioria dos jogadores viaja tudo pro exterior. Julho é verão. Antes era só Europa, Europa. Agora abriu tanto mercado, velho. Agora é pra tudo que é Índia, é China, é o cacete A4. Não dá mais, agora vai pra todo lugar. E outra, isso daí é só mudar o calendário pra ferrar com tudo, Domênico Gato. O Brasil, ele sempre foi e sempre será refém desses mercados fortes aí, Europa, fornecedor, agora a Ásia. Sim, é fornecedor, ué. Agora também Emirados Árabes. Ô, mano, isso que o Benjamin tá falando, pelo menos, é o seguinte, né? Pelo menos quando começa um campeonato brasileiro, você sabe que você não vai perder jogador durante esse campeonato. Então. Esse que é a diferença. E aí você se perder... Mas, Vieira, vai perder da mesma forma. Não, você vai perder quando acabar o campeonato. Não, imagina, pelo contrário. Por exemplo, agora no final do ano, abre a janela europeia e você vai perder jogadores da mesma forma. Como não perde? Claro que perde. Perde sim. Não, perder jogador, você vai perder. O brasileiro é quase o ano todo. Você não vai perder no meio do ano. a tua janela... Muda, perde no final. Não, mas você tem a janela. A janela é diferente. A janela principal, onde vai o maior quantidade de jogador, você não vai perder. Você vai começar o campeonato sabendo quem vai jogar. Mas é que tá, Benjamin, eu prefiro, em muitos momentos... E pras datas FIFA um também jogador... é melhor. Não, mas eu discordo disso. Eu prefiro você contar com um jogador, mesmo que por um momento no campeonato. Por exemplo, o Renato Cajá na Ponte Preta. Ele foi vendido no decorrer da competição. É um jogador que durante um período, ele pelo menos ficou na Ponte Preta, vamos supor, por 10 partidas. Nessas 10 partidas, Benjamin, pela bola que ele jogou, a Ponte Preta conseguiu alguns pontos ali que foram importantes para que ela permanecesse na Série A. Numa dessas, se o Renato Cajá tivesse ido embora antes de começar o Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta não teria tido o Renato Cajá nas 10 partidas. E aí? Pergunta ia cair. Pergunta isso pros treinadores, se eles ficam felizes de saber que não sabe se na outra rodada não, o cara vai estar ou não. É a mesma coisa, o cara pega e fala, ó, você tá a pé, amigão, eu te dou um carro aqui pra você usar durante 2 horas. Você prefere esse carro durante 2 horas ou você prefere continuar a pé pra você não ter, talvez, aí o gostinho de ter um carro? Eu prefiro a pé. Brincadeira, eu não. Eu falo, me dá o carro mesmo por 2 horas aí. Tá louco, Benjamin? Quando é 2 horas e 5, minha realidade volta, pelo menos eu não vi o que era bom. Para. Eu não. É isso aí. Esse é o Estádio 97. Agora, ô Sombra, fala de HDI, vamos lá. Você tá lá no seu carro, ouvindo o Estádio 97, esperando o sinal abrir, e de repente batem no seu automóvel. Vixe! Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97. Estádio 97, agora partindo para mais ouvintes. 32847097. Mais ouvintes ligando, mais ouvintes participando aqui do programa. Vamos lá? O Azuruba vai tocar, tem ouvinte para participar no ar, hein? Bora. Alô? Alô? Alô? Alô? Chupa do menino. Vai pro inferno. Alô? Dodô? Opa, quem é? É o Douglas. Fala, Douglas, tudo bom, meu? Tudo. Tá ouvindo direitinho aí? Tô. Douglas do quê? Douglas Marques de Souza. Quantos anos, Douglas? 30 anos. 3.0 RG hoje. Como é que fica? Hoje tá bacana. Nada, dia bonito. Nada, ontem o Palmeiras marques 2 gols. Ah, sensacional. Olha aí. Salvou. É. Sensacional, RG. Muito bom. E qual que é o bairro? É Emelino Matarazzo. Zona Leste, querida. Matou em Beija. Hoje é GPS Man, não tem pra ninguém. Verdão ou Santos? Sobe o hino do Palestra, Dodô! Jovem Verde Imponente. Ah, meu Deus do céu, como eu tô nojento hoje. Putz, aqui na vida, viu, velho? Você gritou, muito na janela, olha lá, Domênio. Você gritou muito na janela. Você tá louco, velho. E tuas filhas, Domênio, ficar assustada? Não, você tirou todo mundo de casa? Ontem, eu fiz um bem pra toda a humanidade. O que você fez? Prendeu as crianças no banheiro, ficou louco. Ontem a Nicole virou... torcedor do Palmeiras, fervorosa. Mas não era já? Não era. Ela era. Tava em dúvida? Não tinha dúvida, não existia dúvidas. Ela era PMDB, a Nicole? Ela sempre falou que era Palmeiras, mas não gostava de futebol. É. Ontem ela ficou do meu lado. Porque ela viu eu comemorando, ela viu uma comemoração totalmente diferente, ela viu como é que funciona. Ela gostou e quis até ir de camisa. Ela disse com 9-3 pra prender o pai. Foi com a camisa do Verdão hoje pra escola. É mesmo, Dodô? Eu salvei uma alma, eu salvei. Boa, Domênico. Eu salvei, é verdade. E a sua filha, né? Eu sabia. Que é o mais importante. E a outra tô salvando. A outra já sabe que tem quando é o Palmeiras. Já. É incrível, A tia não conseguiu influenciar. O Benjamin, você imagina esse louco em casa com as crianças, velho. Cuidado, a tia é poderosa, hein? Domênico, só um minutinho, uma notícia importante. Notícia importante? Informa aí. Estádio 97 informa. Tem vários jornalistas dando aí que o Marco Polo Del Nero aí vai anunciar o afastamento dele da CBF, quem assumiu é o Fernando Sarney. Que beleza, hein? Logo quem tá assume. Voltando de Zurique. Brasileiras e brasileiros. É que a cabeça dele tá pedida. É. A justiça americana falou que está investigando ele também, né? E como o cabra não viaja mais, aí, então tá fazendo o que lá, pô? Aí assume o Sarney, bicho. Ah, mas esse é outro. Sarney já tá lá há muitos anos, sabia? E por e isso dizem que ele é o conspirador assim, doido. Caramba! É. Verdade. Porque os caras que entregaram, né, todo mundo, tem um tal de conspirador 12, dizem que é o Marco Polo. Tá certo. Ah, o conspirador 12 é o Marco Polo? Ô, Douglas! Oi, Bruno. Quem que é o cara do título do Verdão? Ou não tem? Fernando Prass. Prass. Rapaz, acho que todo mundo, viu? Se você perguntar aí pra... É verdade que vocês estão mandando mensagem pros Santistas, descanse em Prass? Colocaram descanse em praça. Putz, é, minha. É. Mas foi bom ontem o jogo, foi muito emocionante, né, Douglas? É, muito emocionante, Dodô. Em questão, assim, você já comemorando o título, tem uns corintianos que moram aqui perto do meu condomínio que enche o saco. Aí você passar um lance e ver o Ricardo Oliveira fazendo 2-1. E ver a friada, né? É. Friada, aí eu já falei, pronto, só aí falta você jogou a toalha, que... né? Agora, uma coisa aí você se acadelou. Aí você foi pra baixo da cama e fez xixi. Para, que cadelou. É. Chupa todos vocês que torceram contra esses antes do inferno. Eu não analisei. Você analisou, mas tem um monte de torcedor, cara que torce, quero que se dane. Né? Aliás, eu coloquei lá na minha fanpage lá, eu pus chupem antes, né? É, aqui é campeão, porra, é Palmeiras. Onde? Eu coloquei na minha fanpage, deu mais de 8, sei lá quantos mil visualização. E aí teve neguinho lá, cara, que não entendeu a piada. O nego não entendeu. Porque eu coloquei lá o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, retirado da TV Globo. Sim, sim. De propósito. E tem neguinho que falou, tava lá, pau, vai um pau pra Globo. Não é isso, não é isso. O problema é pior, a Globo é que teve que pagar um pau pra nós ficando pondo Palmeiras campeão a todo momento. Tem que pôr agora. Ué, mas quer que põe o quê? Tem que pôr. Palmeiras ganhou o título, tem que pôr. Chupa também a Globo também. Pronto, chupa. Ô, Domênico. Chupa você também, que falou um monte. É Zebra. Chupa, Portuga, trouxa. Chupa aí. É, chupa. Ô, Douglas, foi só isso. Não é isso aí, precisa tomar cuidado. Os caras estão levando errado. Ontem que fizeram. Não, mas ontem eu falei que tava errado. Eu falei que tava errado. Mas esse negócio... Tô brincando aqui. Não, então, esse negócio que as pessoas acham... Mas eu falei, não falei, eu falei aqui no começo. A Globo não gosta do Palmeiras, a outra não gosta de não sei quem, é... É uma bobagem, gente. Os caras estão lá pra trabalhar. Aí o cara vai lá chegar pra trabalhar, pra narrar e não pode entrar no estádio, tem que sair correndo pra ir pro estúdio. Foi o que aconteceu. Olha, eu vou te falar. Eu entendo. O Palmeiras fez uma festa ontem tão bacana, a torcida fez uma festa do lado de fora, mais legal até aqui dentro, né? Muito bonito. Tem confusão, sabe? Pra que fazer isso, gente? É meia dúzia, né, Beija? Os caras acham que o Kleber Machado, o Casagrande, o Caio, estão torcendo para o Santos, cara. Acho que os caras estão torcendo pro Santos ganhar. Que os caras perseguem o Palmeiras. Os caras estão trabalhando, não estão nem pensando nisso, né? E nego que fala assim, não, mas ele narrou o gol do Palmeiras. Tinha 25 segundos. Não, mas ninguém falou isso. Ninguém falou do Kleber Machado. Ué, mas não pode entrar. Isso tá errado. Então. Eu falei no começo do programa. Isso tá errado. Não pode deixar. O profissional tem que entrar pra fazer o trabalho dele. Tem que fazer. E no começo do programa eu mandei um monte de chupa pra um monte de jornalista que falaram um monte de coisa que o Palmeiras teve que ouvir. E hoje eu extravasei, filho. Faz parte, eles não falaram lá antes. O Portuga não falou que era zebra? Hoje ele ouviu. E tá aqui quieto e tá ouvindo. Tá aqui com essa cara de meia molhada aqui. Mas não mudei. Pra mim o Santos é melhor. O que eu acho legal é que quando você se expõe, você tá sujeito. Mas eu prefiro isso do que ficar cadelado. Tudo bem, mas faz parte do ser humano, cada linha de vida. Entendeu? E faz parte do torcedor do Palmeiras extravasar em cima dessas pessoas, mas de uma forma pacífica, que nem eu fiz aqui hoje. Eu mando brincando, chupa você, chupa aqui, isso faz parte. Mas o cara agrediu a repórter, primeiro agrediu uma mulher, né? O cara é machão pra caramba também, né? Aqui, ó, a partir do momento que se parte por uma agressão, uma moça que tá trabalhando, pô. Acho que qualquer tipo de agressividade é errado. A gente sempre fala isso, a gente é contra esse tipo de coisa. Ninguém incentivou isso aí. Não, né, jamais, Douglas? Não pode incentivar isso aí, não. Não é verdade, Douglas? Verdade. Ao momento que você já incita a violência, já perde totalmente a razão. Perde a razão, exatamente. Outra coisa, eu escutei um cara falar que quando o Santos fez o gol, que o Gabriel tava no banco, saiu gritando e xingando o torcedor do Palmeiras. Velho, o Gabriel... Fez o gol o Santos, você queria que ele fizesse o quê? Pedisse desculpa, falar desculpa, fizemos o gol, viu? Ele tem que comemorar, bicho. Se ele manda calar a boca, xingar, dentro do campo você resolve. Por isso que eu achei que o negócio do Ricardo Oliveira, com todo respeito, eu não sei o que ele falou. Só que eu acho que acontece no campo, parceiro. Morre no campo, velho. Chega, trazer isso pra imprensa. Isso parecia coisa de intervalo de colégio, coisa de Maria, Portuga. Coisa, porra, pequena. O Gabriel do Santos falou. O Gabigol. Eu vi o cara xingando porque quando o Santos fez gol, ele tava no banco. Ah. Ele saiu comemorando. Saiu comemorando. Palmeiras. Qualquer um, velho, que faz o gol, tem que comemorar, bicho. Ele saiu comemorando. Mas claro, ele fez o gol. É? Então chupa. Chupa. Chupa que vocês perderam. Chupa. Já que falou, chupa, trouxa. Perdeu. Ficou com o tioba na mão. Foi nos pênaltis. Ficou com o tioba na mão. O senhor ficou com o tioba na mão. Aqui é sempre verde e branco. Zebra é verde e branco. Chupa aí, ô trouxa. É nóis. Ô Douglas. Oi, Douglas. Quer mandar abraço pra alguém? Manda aí, meu velho. Quero mandar um chupa primeiro para todos os meus amigos corintianos, especiais o Felipe. Mandou o seu, Mané. Mano, um recadinho para você. Ah, pô, Libertadores 2016. Vai te catar, passa nos grupos aí. Passa nos grupos aí. Meu time é cabeça de chave, Mané. Teu time não é, comédia. E já me mandaram o grupo que pode cair, hein? Aqui é cabeça de chave, Mané. É o grupo da morte. Qual é? É Palmeiras, Corinthians, Guarani do Paraguai e Tolima. Aí é o grupo da morte dos caras. Grupo da morte. Viu? E, ó, é nóis. Qual é o grupo? Palmeiras. Palmeiras, Corinthians, Tolima e o Guarani do Paraguai. Ah, não. Amarilha pita. De fato poderia. Mas se tivesse o Mirassol também nesse grupo. Opa, ainda bem o Asa de Arapiraca. O Vitória já enfiou 7 em vocês. Esse campeonato. Nós arrancamos a cabeça do Asa. Tá? E, ó, o Corinthians é cabeça de chave. É. Vocês que rezem pra não cair no grupo. Não é. A Copa do Brasil vai dentro pro grupo. Não, mas não é. Hoje é por ranking da Comebol. E quem que falou isso aí pra você? É o regulamento. É que você não tá acostumado a frequentar a Libertadores. Você tá muito complicado. Você não tá acostumado. Nós estamos ouvindo o corintiano dar explicação de Libertadores. Que mundo é esse, velho? Tá acabando o mundo. E esse cidadão? Cidadão que coloca-se no lugar dele, que faz tempo que você não pisa lá também. Seu passaporte já expirou. Eu tô todo ano lá, ô Salame. O negócio é o seguinte, ô Domênico, agora. Eu não ganho, mas eu tô todo ano. A colocação ali dos times ali na cabeça de chave dos grupos é feita pelo ranking da Comebol. Acho que mudou, acho que esse. Ah, mas isso aí é bobagem, esse ranking. Depende. Assim, depende. Esse é de cabeça e chave? Depende. No grupo, você vai ter que passar. Não é bem assim. Como não? É melhor quando você é cabeça de chave, porque você já é um dos times mais fortes. Então, a distribuição, só vai ser provado dentro de campo. Não, mas é que tá, Domênico. É melhor quando você puder escolher. Quando você puder escolher, por exemplo, Copa do Mundo. Você pega lá as principais seleções, elas estão nas cabeças de chaves. As seleções mais fortes. Quando pega, por exemplo, talvez aí uma rebarba, uma seleção forte, pode que cair também tá no grupo. Mas cair, o Palmeiras vai cair no grupo forte. Então, o Palmeiras vai estar no grupo, o Corinthians vai estar no outro, o Grêmio vai estar no outro. Não, depende. Palmeiras e Corinthians podem cair no mesmo grupo. Pode. Pelo ranking. Campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. Nunca pode. Pode sim, agora mudou. Agora não quer mais. Mas eu quero cair no grupo do Corinthians. Eu quero já tirar lá o brincar. Vem, é nóis. Vem. A terceira que não vai ficar a cabeça desses caras. É muito provável. É muito provável que a quarta vaga seja do São Paulo, né, no brasileiro? Pode ser, é verdade. É praticamente certo o São Paulo entrando na pré, né, mano? É praticamente certo que o São Paulo cai num grupo de um brasileiro. Pode cair. Não, pelo ranking não. E ó, o negócio é o seguinte. Sombra, e o negócio é o seguinte. Sombra. Pelo ranking não. Mas o ranking é dos últimos 10 anos, tá? Oi, Dudu. O ranking é dos últimos 10 anos, tá? Oi, tudo bem? Não, você tava falando. E aí, mais nada, parabéns pelo título, viu? Obrigado, Sombra. Parabéns. Ah, você não fala com sinceridade, eu não sei. Parabéns. A gente não pode alimentar ódio, não. Parabéns. É isso aí, obrigado. Outra história. Jogou bem, teve garra, a torcida empurrou o time, o Santos não foi bem, mas o Palmeiras teve mérito. É isso aí, cara. Não tem essa conversa, bicho. É isso aí. É, a gente é adversário, não tem. Não é inimigo, né? Não, claro que não. Não tem essa conversa, todo mundo não. É amigo. Você não vai ficar alimentando umas coisas que não tem graça. Bobagem, né? É, puta bobagem. Mas essa história aí do ranking, ela pode ser muito interessante, porque você, em tese, tendo o ranking dos clubes mais fortes, significa que eles vão ser distribuídos lá em cima como cabeças de chave. Sim. Isso, em tese, pode evitar, como você vai ter os Guarani da vida, etc e tal, lá pra baixo, você sempre... e se eles fossem distribuídos da maneira que era antigamente, poderia acontecer como aconteceu esse ano, você ter São Paulo e Corinthians na mesma chave, uhum. eu acho que, por exemplo, é chato. É você ruim, sabe por quê? É ruim porque você mata. Você mata duas. Você pode matar uma das duas grandes atrações do torneio. É como você ter Boca Juniors, Palmeiras e Corinthians. Você imaginou no mesmo grupo? Um cai fora. Um já tá fora. Então você mata logo na primeira etapa, você mata grandes atrações do próprio torneio. Como é que poderia ser feito, então? Quantas chaves são? Oito? São oito. Oito. São dos últimos 10 anos que se pega, não é história, tá? Então. Aí você pega dos últimos 10 anos que seja, mas provavelmente esses times maiores, Boca, São Paulo, Corinthians... Grêmio. Não. Lógico que tem. Grêmio, os não. Maiores, cara, os que mais... Qual o Corinthians tem mais menos títulos que o Grêmio na Libertadores? Aí você talvez vai pegar... Os últimos vencedores. É que vocês são pequenos, a Comebol olha catar, pro Grêmio. Não. E vê que o último grande título desses coitados... Olha lá no site da Comebol, lá os trouxas. Ranking não é medido pelos 10 últimos vencedores. O ranking tem uma pontuação para primeiro, segundo, terceiro... Isso. Desempenho no campeonato nacional. E ganha sul-americana. E por exemplo, no ranking, o cara tá locado no estado de São Paulo, vale 10 pontos. Tá locado no sul, vale 1. Ah, vai te catar, ó. Agora, Dodô, só um recado. Eu sei que hoje é um programa especial pro palmeirense, pro palmeirense comemorar e pro santista chorar. Sim. Mas é. Só dar um recado que na sexta-feira que vem, dia 11, que é a despedida do Rogério Ceni, o mito. Inclusive, a gente tá fazendo uma promoção bem legal aqui pros ouvintes são paulinos poderem ir ao jogo. Né? Nessa despedida do Rogério Ceni. Lembrando que esses ouvintes, a partir de amanhã a gente volta a atender os ouvintes para participarem do quiz do Rogério Ceni. Sim. Só queria lembrar que os nossos 15 ouvintes vão de limusine pro estádio, tá? E vão assistir o jogo no camarote da Passaporte FC. Comida, bebida, tudo incluído dentro do camarote, que é bem legal. Né? E detalhe, nós do Estádio 97 teremos um estúdio dentro do camarote da Passaporte FC e faremos o programa de lá. Ó, que legal. É, exatamente. Porque logo depois das 8 da noite, depois que acaba o programa, aí tem uma série de shows, etc., antecedendo o jogo. Certo. E nós estaremos nesse camarote da Passaporte FC e os nossos 15 ouvintes vão poder ter acesso a esse camarote. Agora, quem quiser participar desse camarote e não conseguir ganhar a sua vaga através das nossas promoções, tem que acessar passaportefc.com. Passaportefc.com, porque lá é que eles estão comercializando os ingressos para esse camarote. Legal. Entendeu? Legal. E aí, pô, uma infinidade de presentes. É uma situação bem legal que vai acontecer no camarote, onde nós estaremos lá prestigiando a despedida de Rogério Ceni. Tá bom. Tá bom? Boa. Tá dado o recado. Tá dado o recado? Opa, então, super. E só ratificando, Sombra, o ranking da Conmebol dará peso extra, sim, aos últimos 10 campeões da Libertadores. E o sorteio será dia 22 de dezembro. O peso extra, mas significa que é medido pelo... Só então, só um trecho da matéria. O Mano leu a matéria aqui, ó. Aqui, Sombra, ó. Por exemplo, a matéria tá no Globo Esporte aqui, ó. Alguns pontos já estão definidos. O critério com mais peso na elaboração da lista de cabeças de chaves será a quantidade de títulos da Libertadores nos últimos 10 anos. O único time com 2 títulos entre 2005 e 2015 é o Inter de Porto Alegre, que foi em 2006. Mas, ainda mas eles estão fora. A decisão é inspirada nos critérios utilizados pela UEFA. O ranking levará em conta o desempenho nas últimas 10 edições da Libertadores, até que a fase de cada clube foi quantas vezes... Tá estranho aqui. Ô, mano, até que a fase... Não, mas eu não entendi uma coisa. O que se foi campeão 2 vezes, o que acontece? Não entendi. Não, eles citam como exemplo aqui o Inter. Que por exemplo. O Inter foi o único clube que nesse período então, de 10 anos conseguiu dois títulos. Foi o ano que ele nasceu e morreu. Não, entra naquele fator peso. Porque hoje o fato do clube... Então ele tem um peso maior que os outros, né? Tem um peso maior no critério de desempate. Com menos peso, os títulos anteriores também contarão pontos. Ou seja, por exemplo, o Boca... Independiente, River Plate, que tem uma cacetada de títulos, eles também contam aí com relação a isso. Aqui já ganharam. Mas no período que antecede esses 10 últimos. Um peso menor. Ah, tá. Então tem vários itens. Não é um único item que vai determinar o que é e o que não é. O Grêmio tem, o Palmeiras tem. O São Paulo tem mais. E de 2005. E de 2005 pra trás. De 2005 pra trás, só serão computados pontos para os campeões. Não adianta nada ter sido, por exemplo, vice. Isso não adianta. Então, só os campeões. O Boca foi campeão 2007, vice-campeão 2012. Pessoal, quem tá na Libertadores, levanta a mão. Opa, aí, todo mundo, ó. Opa. Vou, RG. Desculpa aí, RG. Boca Juniors. Faz mal. Desculpa aí, RG. Boca Juniors. Sabe por quê? Ainda não, mano. Não, São Paulo tá sim. São Paulo tá na Libertadores, sim. Tá sim. Aquele pedaço que ficou um pouco estranho, São Paulo. Acabou o campeonato seguinte aqui, ó. Eu acho que São Paulo estará. É a minha opinião. Acho que São Paulo vai conseguir a vaga. Não sei porquê, mas eu acho que vai. Depende dele. Outro ponto. Acho que São Paulo, no mínimo, empata. Pode ficar fora dessa festa lá. Um outro ponto que tá dentro do ranking aqui pra análise de pontuação também e peso de times, ó. O ranking levará em conta, Domênico Gato, o desempenho nas últimas 10 edições da Libertadores. Aí, entre parênteses, até que fase cada clube foi e quantas vitórias obteve. Entendi. Ou seja, isso daí vai acabar pesando também. É um retrospecto, né, mano? São retrospectos, né? Mas eu acho que vai ficar um pouco complexo, Domênico, pra conseguir determinar esse ranking, porque é bom sombrar. Uma questão matemática, mano. Não, complexo pra quem vai fazer a planilha. Não, mas é que tá. É bom os clubes brasileiros ficarem de olho. Joga no Excel e tabula tudo. Porque muitas vezes aí os brasileiros aí são feitos de idiotas nessa competição. Ah, mas tem uns caras representando, não tem? Então, mas é que tá. É importante ficar em cima. Porque muitas vezes, Domênico Gato, todo mundo fala é por ranking. Ah, mas o que determina o ranking? Aí o cara coloca alguns tópicos como esse, retrospecto em Libertadores, títulos aí nos últimos 10 anos, vitórias na competição. Mas aí ninguém começa a saber, ninguém se interessa, Domênico Gato. Aí coloca os clubes brasileiros bem pra trás, aí pra meio que colocar, sabe, no traseiro. Aí quando você vai ver, tá o colo-colo, Libertar, gente, tudo na frente da gente. Tá, o maior interesse é que se você tem clubes fortes, é que esses clubes fortes sejam, independente de país, sejam cabeças de chave. Sombra, o Brasil na Libertadores, ele é extremamente discriminado. Basta ele não ganhou, ele tem menos título, mano. Pera lá. O Brasil, ele é extremamente discriminado, sim. O brasileiro, Sombra, é o único povo que joga aqui na América do Sul que não fala o espanhol. Isso já pesa contra o Brasil, sim. Mas você isso pega, é uma questão matemática, mano. Não é só matemática. Ninguém vai interpretar pênalti na área agora. Sombra, a questão não é só matemática. No Brasil, quando os times brasileiros estão disputando a competição e acontece qualquer tipo de problema no gramado, Domênico Gato, vai, cai um copo lá. O árbitro pega aquele copo, ele leva pra mesa e isso serve como prova pra tirar mando de campo de brasileiro. Entendi. Você pega aí, estádios no Uruguai, no Paraguai, no Chile, chovem garrafas, nada. Tá certo? Inclusive, se tem que colocar policiais ali pra escoltar o jogador pra bater escanteio, e nada acontece. Absolutamente nada acontece. Mas fica tranquilo, o presidente da CBF vai estar lá representando. Não vai. Ele vai pelo filho do Sarney. Se ele puder viajar, ele vai. Esse que você tá pensando não vai mais. Meu Deus. Esse já é. Esse aí não pode sair. Os caras saem de um lado e entram do outro. Todos os vice-presidentes foram convocados agora na CBF. Vergonhoso, man. Nessa hora. Tá bom. Douglas, manda teu abraço, Douglas. Vou mandar um abraço aí pros meus brothers. Pro Du, palmeirense, tava na festa lá, tava na rua, lá no estádio. Pro Felipe, pro Mineiro, pro Bruno, Nando, Paulo, o Vinícius e o Vitinho. E todo um abraço aí pra família Esquadrão, que a gente joga sábado aí em futsal, lá na freguesia do Ó. Tá bom. Grande freguesia do Ó, bicho. Valeu, Douglas. Um grande abraço. Toda aí, você, freguesia do Ó. Avante palestra, Dudu. É nóis. Valeu, Douglas. Valeu. É isso aí, seu estádio 97 aqui. Você viu que o Paulo 97? Nobre vai fazer um busto dele? Você é a favor disso daí? O busto dele do que? Não, eu sei o busto do Paulo. Tá zoando, né, mano? É verdade. O Domênico tá em dúvida, velho. É verdade. Você tá zoando, tô em dúvida de quê? Que dúvida que eu tô? É, vou fazer um busto pra ele. Aonde ele vai fazer busto? Quem vai fazer busto? Ele vai pôr silicone, eu lembro. Não vai fazer busto. Ele vai pôr silicone. Nossa, Domênico, você viu aquela fita lá, velho? Que fita? Do Cristiano Ronaldo, mano? Não. Que bagulho cabuloso, mano. Vocês não viram isso daí? Não, não vi. O que aconteceu? Vocês estão tirando, velho. Vocês não viram essa parada aí? O que aconteceu? Malandro, Domênico, o Cristiano Ronaldo, você sabe que o maluco tem maior dinheiro, tem? O maluco recentemente comprou um jatinho, não comprou? Certo. Esse maluco, Domênico, ele sai 3 vezes por semana de Madrid, rumo ao Marrocos, sozinho, ele e o piloto, pra que ele possa ver um amigo dele, o lutadorzinho de Muay Thai lá, que teoricamente é o amigo dele. Domênico, é o quê? Tá louco? O cara sai 3 vezes por semana de Madrid rumo ao Marrocos. Ele cansou. Ele faz um brother, velho. Ele cansou, velho. E aí, Benjamin? Você não saía pra pegar o Benjamin, por exemplo? Ele cansou, ué. Vocês estão tirando. O Benjamin é teu brother? Ele cansou da fruta, é isso? Cansou, né, Domênico? Caramba, o cara foi tanto na fruta que cansou. Domênico, outro dia mostrou aí pro Cristiano Ronaldo. Ele quer banana agora. Só banana. Analisem, ó. Outro dia tinha uma festa do Cristiano Ronaldo no iate. Só macho, ó. Quer ver? Eu vou pegar a foto aqui, mano. Você tá achando que eu tô zoando? Não tô achando. Ó, quer ver, ó? Deixa o cara, velho. Amigo do Mota, deixa ele, ué. Caramba, hein, velho. Três pode tudo. Quem? Quer ver? Eu tô buscando aqui, ó. Na... Se o cara faz uma festinha com 500 mulheres, reclama que o cara ostenta, que o cara trata a mulher igual um pedaço de carne. Olha, vai ver, o Mano tá falando a verdade, Domênico. Domênico, se liga nessa fita aqui, tio. Olha essa foto, Domênico. Cristiano Ronaldo, só macho. Tem homem aí? Não, você não viu as mulheres, tava lá dentro. Os amigos dele, vai vendo, olha a cena, olha a cena. Ué, você não faz festa com seus amigos? Mano, e o cara ainda se dá a pachorra, Domênico Gado, de falar... Ai, nossa, quem vai passar o protetor? Ó, tem um cara besuntando nas costas dele, mano. O cara tá de brincadeira, mano. Ih, rapaz. Deixa o cara. Ó, Domênico, você tá tirando, velho. Ó, se liga, mano. Deixa o cara, você acha que ele tá preocupado, mano? Olha o preconceito. Não é questão de preconceito, então fala. Aceito. Domênico, olha lá, o maluco. Ó, se liga. Mas deixa o cara, velho. Ah, mano, essas horas, mano. Essas horas. Olha o Benjamin, olha lá. Uma vez mostrar uma foto do Piquet com o... Com, como é que chama? O Ibra. Outro dia ele explicou aí. Outro dia ele explicou. Explicou o quê? Ele foi pego assim, num ângulo. Né? É, falaram que foi, que não tinha nada a ver. Eles estavam conversando e aí. Ele tava brincando. Ele tava brincando e pegou um ângulo. Aliás, dizem que o Piquet e a Shakira estão sendo chantageados por. Vídeos íntimos, né? É um vídeo íntimo dele. Mas também, o que ela tinha que mandar vídeo íntimo? Com moto no celular. Tá acontecendo ao contrário. Os caras estão chantageando o Moto para ele não mostrar os vídeos dele. Ele quer mostrar e os caras estão pagando. Ah, não mostra. É só entrar lá na Can que eu tô lá, velho. Pede nude, eu mando. Não tenho vergonha do meu corpo, não. Mando nude na boa. Esse Moto é uma figuraça. Pede aí que eu mando, velho. Não tenho vergonha, não. Então, se alguém quiser ver foto sua pelada, faz como? Manda um DM Globo pra mim. Rural, manda uma DM pra mim. Aí ele manda o dele, eu mando o meu. Tem várias poses, Marquinhos. Tem que mandar a sua também, né? Agora, só vou eu mandar a minha foto. Manda a sua. Tem várias poses, Marquinhos. Várias. Mas escolhe qual parte você quer, velho. E é confiável. Você não vai distribuir. Lógico, não vai distribuir. Fica entre nós. O Vilela já te mandou nude? Já. Dele? Quem? O Vilela. Ele tava tá louco, Benjamin. O Vilela, pra quem não conhece, ele cuida da parte da. O Vilela tá com a namorada dele ali. Pô. Então, mas o Vilela te mandou uma foto ouvindo. Assim, só com o mouse na frente. Assim. Só com o mouse. E era aquele mini mouse, sabe? Você tá louco. Ele tá com a namorada dele, para de falar mal dele. Das fotos que o Vilela te mandou nude. Mandou uma só. E como é que era? Era ele tava na frente. Em posições. Ele tava na academia. Né? Quem? O Vi. Ah, Lela. É, Lela. Tem um Vieira, tem um não, Vilela. Olha a cara do Vilela te olhando, ó. Agora continua. O Vilela tava assim na academia, ó. Naquela pose clássica, né? Sei. De quem faz a academia, que nem humano. Aí fazendo assim, ó. Com o Muki, mas tava pelado. Cara do Vilela. O Vieira já mandou pra mim. Vai te catar, mentira. Tava deitado, comendo uma uva, que nem o Nero, pelado. Só que a banha cobria tudo, eu não vi nada. Mentira. A banha cobria, não vi nada. O bar não vou contar. Mentira, esse trouxa. O Domênico já te mandou? Não. O bar não vou contar como é que é, porque ela é muito... O Beijo já te mandou? Já. Cuidado. Tava assim. Trouxa. E o seu Bento? Era uma tábua. Ai, trouxa. Ô, do Domênico. Mas era uma tábua. Aliás, assim, ó. No... Vai ser bunda de urso. O senhor. E o seu Bento? O senhor mandou uma... Pera, só um minuto. Muito louco. Só um minuto. O senhor mandou uma na banheira de escrota, hein? É. Escrota. E a do RG? Também. Desculpa, RG. Tô quieto aqui, meu. Vai escorrer as duas da banheira. Fala a verdade. A do RG é melhor, velho. Mota, os dois do banheiro, vai. Pô, ridículo. Ridículo. Se é pra tirar foto pelado, mostra tudo. Vai com os pulinhos em cima. Legal é o Mota pelado no patinete. E o do nosso homem paulista, eu vou usar pelado. E o homem pupunha? Eu vou perguntar, atenção. E do Rude, o homem pupunha? Eu vou perguntar. Ele me mandou um nude outro dia. Não, véio. O Rude eu vou falar, velho. Vou perguntar pro cara, um dos mais isentos desse programa. Mais isento. Na minha opinião, um dos mais isentos. Lá vem. Não, deixa só... Mais coerente, não, eu vou perguntar. Só um minuto. É nóis, mano. Obrigado, é nóis. Quero ser o seguinte, mano. Um segundo. Um segundo, você vai fazer uma pergunta suspeita. Olha o que o Modena mandou, mano. O quê? O Geraldo Magela e o Steve Wonder... Pediram pra ver os nudes do Moto. Pra não poder ver nada mesmo, né? Mas a pergunta, fala, mano, você lá, que é o mais incoerente desse pequeno programa. Coerente. Coerente, eu falei. Ah. É que tá baixo, meu microfone tá baixo. É. O mais coerente vai responder. O que é mais escroto? Qual a cena mais bizonha? É. Benjamin naquela banheira? É. Ou o Mota no patinete? Ô! Ah, mas velho, é brother, cara. Boa. Mas é a pergunta. Ó, o Benja na banheira, cara. Aquela foto do Benja lá, ele devia estar muito louco, velho. Não sei do quê. Ali não era só álcool, não. Não. O Benjamin ali tava no brilho ali. O Benja tava no brilho ali. Você tomou um chá de fruta aqui no Benjamin? Você tomou chá de fita VHS. Eu tava em Cancún. Você encarnou. Não, eu tava com meu filho. Eu achei, eu concordo. Foi escroto. Não foi escroto. Ele quase perdeu a guarda dos filhos. Não, mas antes de mais nada, você tava no brilho, né? Que brilho, tava com meus filhos e minha mulher. Não. E eu quis fazer, reproduzir aquela cena do filme do Scarface. Que ele tá na banheira com um charuto. Mas foi ridículo. E o copo de uísque. Ah, ficou igual. E qual a sua opinião da foto? Não, ficou ridículo. Mas juro, sabe, você tá na hora empolgado e eu tava ali, naquele visual, ó, aqui, igual o Fernando Santin que me trouxe um coíba agora, eu tava ali empolgado, aí eu, Dodô, frente pro mar, Cancún, aquela coisa toda, falei pro Sammy, fotografa o papai aqui, que o papai vai ser o Tony Montana. E o foco meio me imagina copiou. A cara do Sammy, pai, Tony tá Montana. Uma bosta, não, pai. O Sammy ainda falou, Sammy pai, tá melhor não publicar. Ele falou pra você. Melhor não publicar. Pai. Mas você, na ingenuidade, mandou faltou publicar. Uma produção, faltou certo, um negócio. Certo. Eu achei que ia ficar igual. Véi, ficou ridículo. Aquela você, imagem, RG, ficou aquela ridículo, imagem ali RG. Tava mais pra contracar, pra ser dentro do Vila de Pico do Tony Montana. RG, você tava em Barcelona, RG. Na gozação. Mas você também tava mais pra lá do que pra cá, né, RG? Fiz na sacanagem, tava em Barcelona, tava curtindo. Não tem essa de ridículo, cara. Eu fiz. Motinha, essa empolgação aí. Tinha um consolo na espuma. Cara, véio, imagino que tava a empolgação. Ele tá dele. Rindo daquele jeito, tinha um consolinho na espuma. Juiz, olha aí, RG. Consolinho na espuma, RG. Consolo. Fico tão preocupado. Meus amigos, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A Copa do Brasil acabou ontem. Acabou ontem, e eu vou falar mais. Olha, deu gosto, cara. Deu gosto de ver o Copa do Brasil. Não, como eu fiquei feliz de ouvir aquilo lá, RG. Não tô entendendo. Não gostou? Você não gostou, RG? Porra, como não, assim? Eu sei que você não curtiu, RG. Tudo bem, mas olha, no fundo, RG, você sabe que foi um jogão. Sim. Não foi ou não foi? Isso eu não tô discutindo. Aliás, vou dizer uma coisa pra você. Se for resumir tudo, foi tudo 100%. Não é verdade? É verdade. Porque a Itaipava patrocinou cada lance da Copa do Brasil e fez a edição desse ano ser animal. Animal! Do começo ao fim. Será que em 2016 a gente vai ter uma final tão emocionante quanto a de ontem, hein, RG? Tomara. Olha, bom, a gente só vai saber o ano que vem mesmo, né? E enquanto isso, a gente vai brindando aí a de 2015. E com Itaipava, lógico, futebol 100%, só com a Itaipava, patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Mas beba com moderação. Por estádio tudo, 97, o programa tá rolando 97, aqui. Em nome de BV Financeira, ainda tá precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome aqui de HDI Seguros, é de bate pronto, hein? Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Recubre Plast, impermeabilizantes. Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Ouvintes, 3284-7097. Mais ouvintes participando, mais ouvintes que vão entrar no ar a partir de agora aqui no nosso telefone, certo? Sim. Vamos lá? Manda, solta a bagaça. Olha as grubas tocando aí, tem ouvinte. Alô. Alô. Quem fala? É André. Fala, André, tudo bom? Beleza. André do quê? André Rezende Scandian. Rezendes? Rezende Scandian. Scandian, ele é armênio. Ele é armênio, ele tem uma loja de sapatos ali no braço. Você é armênio? Não, não sou não, é italiano, cara. Pô, Scandian? É Scandian, não, mas é italiano. Todo mundo Scandian. Pergunta, mas é italiano. Não é Scandian, é Scandian. Serafia. Scandian. Um abraço pro Fernandinho e pro Fábio Irasso e a Rosalian, lá do Carlinhos. Eu não vem mais aqui, Fernando. E o Carlinhos lá tem, né, teu prato, não? Tem, lógico. Se quiser me comer, tem que ir lá, velho. Cafta do Benjamin. E, meu velho, e quantos anos? Eu 25. 2.5, RG? Tava pensando aqui, viu, Domênio? Pensando? O que foi, RG? Até que deu uma esperança. Deu uma esperança. O que que deu esperança? Na hora que o menino lá do Santos cobrou o Scandianteio. Ah, o Scandian! Aí, entendi. Aí. E o Ricardo Oliveira falou, deu uma esperancinha. Aí deu uma esperança. Ah, entendi. Ô, André, e qual que é o bairro? Eu moro em Pirituba. Zona Oeste. Zona Norte. Tá certo. E aí, Verdão? Verdão, Palestra! Ah, meu Deus do céu, é campeão, porra! Campeão! É, campeão, porra! Ó, Domênico, antes de você falar do título do Palmeiras com ele aí... Certo. Só uma notícia aí, ó, o Twitter do Santos publicou a seguinte frase aqui, ó, posso falar? Manda aí, mano, fala. Twitter do Santos? É, o Twitter do Santos publicou um tweet aqui, ó. E abre aspas aí, ó. Olha lá, ó. Qual a explicação pro nosso artilheiro ser mais comentado que o próprio título após o jogo? Foi a frase postada aqui pelo Twitter oficial do Santos. Eu tô vendo até a matéria no UOL aqui. Que bobagem. É, o Santos querendo responder, talvez, aí os atletas do Palmeiras começaram a citar o Ricardo Oliveira. Mas também aí começa aquele mimimi agora pela internet. Já tu morre depois do jogo, gente. Agora também pela internet. Twitter, tem que parar com isso. Twitter oficial do clube? Do oficial do clube? Ah, mas não pode. Meio ridículo isso, hein? Meio ridículo. Ó, coisa que fica no campo, termina no campo. Ricardo, chega, velho. Termina no campo isso aí. Ó... Oh. É o Twitter que falou? É, o Twitter do clube aqui, o Twitter oficial do Santos aqui, segundo o UOL. Só pra vocês, ó. Chora. Chora. Chora. Vai falar do Ricardo Oliveira, o trouxa. Vai. Trouxa. Não, eles vai. Queriam saber qual a explicação. E vocês comentarem mais o Ricardo Oliveira do que o título. A explicação pergunta pra ele lá, ó. Pergunta o que ele fez lá, o que aconteceu. Mano, Simeão é discórdia, né? Eu não, é informação. É o Mariquinha, velho. Fala, André. O Twitter do Santos segurar minhas três taças aí quando eu bato palma por esse tweet aí. É isso aí. É, trouxa. Mas olha, eu não tô inventando nada. Tá escrito aqui ou não tá lá? Tá. Eu vi isso daí. Tá certo, eu vi. Vai lá. Deixa eles lá. Deixa lá. É nóis. Ganhamos, é nóis. Pronto, que se dane. Gastaram 10 minutos na Lan House. André, qual que é o herói do título? Ah, cara. Tem alguns. O Fernando Prass foi um absurdo. O time inteiro jogou bem ontem, mas o Fernando Prass, o que ele fez nessa Copa do Brasil foi um absurdo, cara. Ele é demais, velho. Que coisa. Ele pegou muito contra o Inter. Ele pegou muito contra o Cruzeiro. Cara, Fluminense, pegou muito contra o Fluminense. Contra ele pegou Fluminense. Muito contra o Santos. Contra o Fluminense. Contra o Fluminense, ele pegou a bola do jogo que foi com o Fred no último minuto. Guardado as proporções, foi igual aquela defesa que o Cássio fez contra o Vasco lá. Sim, e contra o Santos lá na Vila. Ele fez defesas absurdas. Ah, né? Ele matou. Foi absurdo. Aí ele matou a pau. E aqui ele matou o jogo, porque se ele defendeu um pênalti, fez o pênalti... Eu falei, esse infeliz parece aquele goleiro do Botafogo contra o Santos. O Wagner, lembra? Mas pode falar uma coisa? Não, ele é melhor que o Wagner. Não, muito melhor. Vão contra o Santos. Mas não é crítica. O bicho abre. Mas numa decisão onde o teu goleiro é o melhor, é porque o outro time atacou pra caramba também. Então o Santos é bom. Chupa, senhora! Foi o senhor! É o Zebra! Zebra é campeão aqui, o Zebra! Aprende, velho. Foi Zebra. É, manda o Portuga chupar, André. Foi Zebra. Ô, Portuga. Diga, velho. Ô, Portuga, eu te respeito, cara. Não, obrigado. Mas... Não respeito, te respeito, não. Gosto de você e tal. Gosto dos seus comentários, enfim. Obrigado, mas... Respeito o Palmeiras, cara. Você falou que 95% pro Santos, cara. Porra, bicho, posso falar um negócio? O Palmeiras é gigante, velho. Eu concordo com você. Um negócio desse, mas meu? Posso falar um negócio pra você, velho? Na boa. O Fernando Prass, como eu tava falando agora, falando um pouco mais sério, é o seguinte. Fernando Prass, ele foi o melhor da decisão em dois jogos, cara. Ele foi preponderante. Então o Santos atacou pra caramba. Não, em dois jogos, pra mim ele foi a figura do jogo. Ontem ele pegou um pênalti. Ele arrebentou, cara. Ele não fez nenhuma grande defesa. Ontem, cara. Não, o Palmeiras ontem. O Palmeiras ontem. O Marcelo Oliveira, ele conseguiu fazer uma parada que foi corrigir a deficiência dos volantes, cara. Ele deu o menino. Pera, tá o programa aqui, ó. É o seguinte, ele deu o menino. E a marcação do nosso querido Lucas Lima. Ele arrebentou. O Lucas Lima não andou, por quê? Porque o Marcelo Oliveira colocou um rapaz pra marcar e ele fez muito bem, cara. Mérito do Marcelo. É legal de destacar, né, cara? Eu tava falando até que num grupo aqui do WhatsApp, você vê que o Palmeiras colocou quatro jogadores da base, né? Foi o Matheus Salles, o Taylor, o João Pedro e... Que era outro? O Jesus, foi muito bem. O Jesus, é. Foi muito bem. E nenhum dos quatro afinou, cara. Uma pressão absurda, nenhum dos quatro afinou, os quatro jogaram bem. E teve depois o menino Lucas Taylor que entrou. É, então. Lucas Taylor, velho. Lucas Taylor é o belo nome. E mais uma coisa que o Palmeiras não tem culpa, mas na minha opinião... Mas sabe por que é Lucas Taylor, Gê? Porque ele é o lateral direito e o lateral direito do Palmeiras é o Lucas. Então James tem dois Lucas. Pegou o nome. Lucas. Agora, ô Domênico, o Palmeiras não tem culpa, mas uma coisa que arrebentou com o Santos, sabe o que foi? Por incrível que pareça, quando saiu o David Braz, entrou o Werley, velho. O David Braz é ruim, mas o Werley é pior ainda. A bola no segundo gol do Palmeiras, com todo respeito. Porque quem jogou um pouco de bola, essa bola não pode passar na lateral, cruzar o campo todo e o cara fazer o gol na sua lateral esquerda. E ninguém tirar. Não sei se o RG concorda comigo. Ô, RG, tô errado? O David Braz saiu. Mas eu achei que o Vanderlei falhou ali, Portugal. Ah, não dava, velho. Ele saiu, o cara cruzou na lateral esquerda. Opa. Mano, a bola de cabeça, hein, mano? Ela veio Não, ela veio pingando. Então, Essa bola era do Vanderlei, eu acho. Não sei não, hein, Bolvinho. É, que ali ele ficou vendido. O Dudu zagueiro, ele vinha acompanhando a trajetória do cara. Meio de barriga, o Cássio pegaria aquela bola. Ele ficou quem pegaria, mano? Ele se antecipou do zagueiro. Barriga, ele ficou vendido. Começou com o lateral direito, que não pode tomar aquele drible, né? Deixar o cara entrar pelo lado e cruzar a bola pra trás. O Palmeiras não tem culpa disso, mérito, mas a zaga do Santos, que já não é grande coisa, perdeu o David Braz e colocou o reserva dele, que é ruim, meu Deus do céu. Ô, André, vamos lá, André, manda abraço pra quem você quiser, porque nós temos hoje horário político. Então, a Jaquinha. Ainda bem, né, velho? Manda lá. Vou mandar um abraço pro Júnior e pro Daniel, Júnior que trabalha comigo, Daniel da faculdade. Boa. Olha, agora esse abraço aqui são especiais pra esses caras aqui. Quero mandar um abraço pra André Rizek, Mauro César Pereira, abre aspas, craque, fecha aspas, Neto. Fala a verdade. Você entende muito de futebol. Continua secando mais o Palmeiras. Chupa, seu trouxa. Boa, velho. Um grande abraço pra você, viu? Falou, abraço. Valeu, cara. É nóis. Um abraço. Vou dizer um negócio pra vocês, hein? Não dá pra falar nada. Tem que voltar a censura, hein? Porque esse nego também não pode dar mais uma opinião. Ele pode dar opinião. Gente, os caras deram uma opinião, ninguém ofendeu o Palmeiras. É, não, então você não viu. Porque o cara fala então que você olha direitinho pra você falar, Benjamin. O cara falou o quê? Olha lá, assiste pra olha você ver. Quem? Assiste lá pra você ver. Assiste quem? Você assistiu o que os caras falaram? Que caras? Esse que ele falou, você tá defendendo quem, porra? Eu tô defendendo o cacete, direito... esse cara, o Benjamin engraçado. Com quem que você tá defendendo? Quem que ele falou? Eu estou defendendo... Você viu o que esses caras falaram? Jogadores do Palmeiras ontem, o Lucas, você viu o que ele falou ontem? Eu estou defendendo... Benjamin, não defenda o que você não sabe, Benjamin. Não defenda. Estamos perto do final do programa. Estou defendendo o direito das pessoas falarem eles podem falar o que quiser. Então, o torcedor do Palmeiras... levando o futebol... Não, não. O cara fala que o Santos vai ser campeão. Não é isso, não é só isso. Tem que fazer a santa inquisição, botar o cara no poste. Não, então, se falou que o Santos, que nem o Portuga que aguentou um monte de pancada hoje, ele tem que aguentar também do torcedor que falou que é um trouxa. E eu falei também, pronto. Incorporador é essa, Benjamin, vamos, que nós estamos perto do final do ar. Quer que se dane esses caras? Falou, ouve, velho. Aqui Palmeiras é campeão. Falou um monte de bobagem, ouviu, trouxas. Fala de incorporador essa. Vocês incitam os caras depois de entrar a trabalhar. Aí o cara vai trabalhar. O nosso programa é um programa bem humorado. Eu estou fazendo um bem humor. Depois pega os caras na porta de estádio, os caras não podem entrar pra narrar jogo. É só não falar. Vocês incitam isso aí. Não, eu não estou incitando ninguém. Você não vai falar isso de mim, não. Imagina. Palavras de carinho. Então só um minuto. Eu não estou incitando violência. Não estou incitando violência. Por favor. Tá sentando o carinho, o abraço. Benjamin, por favor, fala de essa, porque senão não vai ser legal. Uau. Você tá falando uma coisa que eu não tô falando. Desculpa. O que é fala viver de essa e vambora. Bem pra você. Pra mim, viver bem é viver em paz, ao lado da família, com o máximo em lazer, conforto e segurança. Por isso é que eu quero Esser, amigão. Por isso que é Esser que eu quero. Os Jardins de Provence da Esser oferece uma experiência única de viver bem. Apartamento de 173 e 214 metros quadrados, com 4 dormitórios, 2 ou 4 suítes. Então, apartamentos espaçosos num condomínio de alto padrão, localização nobre e estratégica lá na Granja Julieta. Pertinho do Parque Severo Gomes, pertinho da Marginal do Rio Pinheiros, das Avenidas Santo Amaro, João Dias. E tem mais, hein? Lazer para todas as idades e a tranquilidade de um condomínio fechado. Com mais de 10 mil metros quadrados, 6 torres, uma área de convivência e uma praça para sua família. É essa que você quer, amigo? Então visite os apartamentos decorados do Jardins de Provence na Avenida Professor Alceu Mainar de Araújo, número 2. Ou ligue agora, 4561-3418, 4561-3418, e fale com o consultor exclusivo Esser. É ser que eu quero! Estamos perto do final, RG, quem é que ganhou o presente hoje? Vamos lá? Ah, José Ricardo Pérez. Boa! Quer mandar abraço? José Pérez é o Pérez, que era do Santos. Não, ele é José... Carlos, né? Carlos Pérez. Então, você falou José Carlos Pérez. Ricardo. Ele Carlos. Presta atenção. Ricardo Carlos. Amanhã tem mais Estádio 97 na Energia 97. Obrigado à audiência de todo mundo. Em nome de Esser, construindo com valor, em nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV Financeira está precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove vai para curtição, um bom Engove para você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Vem aí a Jaquinha e depois volta o Night Sessions e amanhã estamos de volta. Valeu! Verdade é o jeito petista de governar inaugurado por Lula, pisando mais fundo no acelerador. Tudo isso com um único objetivo, continuar no poder. O Brasil não aguenta mais tanta irresponsabilidade. O Brasil não aguenta mais o governo do PT. Vamos ouvir agora o presidente nacional do Democratas, senador José Agrippino. A cada dia fica mais claro para os brasileiros que essa crise não foi provocada pela conjuntura internacional, como alega o governo. Essa situação dramática é resultado exclusivo da incompetência e irresponsabilidade dos governos do PT. Não faltaram alertas sobre a necessidade de mudança. Nossos alertas foram todos ignorados. O governo do PT preferiu continuar gastando, mentindo e destruindo a economia do país. Tudo para permanecer no poder. O resultado está aí. Inflação alta, juros altos, recessão e milhões de brasileiras e brasileiros desempregados, endividados e desiludidos. Democratas! Este ano, mais de 1.200.000 brasileiros perderam seus empregos, elevando a taxa de desemprego para 8,7%. Ao todo, são mais de 8 milhões de trabalhadores fora do mercado de trabalho. O desemprego é maior nas regiões metropolitanas de São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. Vamos ouvir o que o povo fala nas ruas. Eu tenho dois filhos que estão procurando emprego já tem um ano e não conseguem emprego. Os empresários estão fechando as empresas porque não tem mais como resolver todo esse problema, porque estão afundando em dívida. Com a palavra, o líder do Democratas no Senado, Ronaldo Caiado. A crise em que o governo do PT mergulhou o Brasil é um poço sem fundo. A cada dia se descobre que a situação é muito mais grave do que se imaginava. O rombo nos cofres do governo é gigante. E a proposta de ajuste fiscal que está no Congresso, além de suficiente para tirar o país do atoleiro, cobra a maior parte da conta de quem não pode pagar. Aumentar imposto não resolve a crise e piora a vida dos brasileiros. O problema é que esse governo não tem projeto e tampouco credibilidade para fazer as reformas que o Brasil precisa para voltar a crescer. Democratas! Agora, o deputado federal Paulderney Avelino, líder da oposição no Congresso. A economia brasileira deve colher mais de 3% este ano e vai continuar encolhendo nos próximos anos. A recessão é profunda e a quebradeira já começou. Mais de 400 mil pequenas e médias empresas já fecharam as portas este ano, quase o triplo do ano passado. Na indústria, a produção caiu mais de 7%. O setor perdeu competitividade e retrocedeu ao patamar de 2009. O comércio também encolheu quase 7% em um ano. Apenas o agronegócio continua crescendo, apesar da crise e da total falta de apoio do governo do PT. Vamos ouvir a história de Érico Santos, microempresário de Pernambuco. Eu, com dois amigos, iniciamos uma atividade empresarial, um produto ecologicamente correto, inovador, que respondia à demanda da construção civil. Mas, infelizmente, devido à crise, hoje a gente já não tem mais a demanda que tínhamos há algum tempo atrás. Nós estamos tendo que dispensar pessoas, funcionários, que são muito importantes para a gente. E é muito doloroso, é triste você voltar para casa, colocar a cabeça no travesseiro e pensar naquele funcionário que você desligou da sua empresa, sabendo que ele só tem na sua empresa sua única fonte de renda. O Brasil não aguenta mais tanta incerteza. O Brasil não aguenta mais o governo do PT. Agora quem fala é o deputado federal Mendonça Filho, líder do Democratas na Câmara. Um dos efeitos mais perversos dessa crise é o empobrecimento da população. Com a recessão e o desemprego, milhões de brasileiros estão sendo empurrados de volta à pobreza. O modelo consumista do PT fracassou e o que resta é um cenário desolador. famílias desempregadas e endividadas, inflação alta, serviços públicos que não funcionam e mais violência nas ruas. Resta também o medo de perder tudo que conquistaram com muito sacrifício nos últimos anos. É, Dona Elaine dos Reis, que mora em São Paulo, sabe bem o que é isso. Eu tinha um trabalho, eu trabalhava como vendedora e aí fiquei desempregada. Logo em seguida, meu marido também, meu filho também, né? Isso no ano passado. E a gente está vivendo com muita dificuldade. Antes eu podia comprar, eu tinha uma, comprei uma televisão, eu tinha TV a cabo, né? Só que ultimamente eu não estou podendo ter mais nada. O Brasil não aguenta mais tanta incompetência. O Brasil não aguenta mais o governo do PT. Vamos ouvir agora a deputada federal, professora Dorinha, presidente nacional do Democratas Mulher. As famílias mais pobres estão pagando a maior parte da conta do ajuste fiscal do governo do PT. Não bastasse o desemprego, os cortes na área social estão dificultando mais ainda a vida de milhões de brasileiros. Na saúde, os cortes atingem programas como Farmácia Popular, que deixou de funcionar por falta de dinheiro. Na educação, atingem principalmente os programas para os jovens, como Pronatec, Ciência Sem Fronteira e FIES. O Minha Casa Minha Vida perdeu mais de 9 bilhões. E já se fala em corte no Bolsa Família, que pode chegar a 10 bilhões. Ou seja, o que está ruim pode piorar. O que a população pensa disso? Se acabar os programas sociais, acaba o governo. Ela não foi eleita para isso. Me senti um pouco enganado pelo discurso dela e o que foi feito depois, né? O Brasil não aguenta mais tanta mentira. O Brasil não aguenta mais o governo do PT. Agora, o deputado federal José Carlos Aleluia, presidente da Fundação Liberdade e Cidadania. Será que dá para continuar com o governo que, para ganhar as eleições, mentiu, enganou, desviou o seu dinheiro, trapaceou e nos lançou na maior crise da nossa história? O Brasil está dizendo não ao governo do Petrolão. Quase 70% dos brasileiros desaprovam o governo do PT. Dilma caiu no descrédito dentro e fora do Brasil. Virou piada. Não tem mais condições políticas e morais de liderar o país. Só sairemos da crise com um novo governo. E esperar 3 anos seria um filme de terror sem fim. Apenas 10% consideram o governo bom e ótimo. A desaprovação do governo do PT está beirando 70%. É a maior registrada pelas pesquisas desde a redemocratização do país. Vamos ouvir a população. Em uma palavra, o que é o governo do PT para você? Corrupção. Incompetência. Mentira. Decepção. Inflação. Irresponsabilidade. Crise. Desemprego. Imposto. Quem começa apresentando soluções é o presidente nacional do Democratas, senador José Agrippino. É preciso pensar já na reconstrução do Brasil. Nós não podemos continuar prisioneiros do imobilismo e da incompetência do governo do PT. As forças políticas e a sociedade brasileira precisam urgentemente debater e encontrar uma saída para essa crise que está infelicitando os brasileiros. Aumentar a carga tributária, trazendo de volta a CPMF, não tira o país da crise. O ajuste fiscal tem que vir acompanhado de reformas estruturais, que só um governo com credibilidade é capaz de fazer. Não podemos mais adiar uma solução, porque o Brasil não aguenta mais o governo do PT. Democratas! Conheça agora as propostas do Democratas para vencer a crise e fazer o Brasil voltar a crescer. Resgatar a credibilidade e a confiança no Brasil, dentro e fora do país, com mais transparência nas ações de governo. Reduzir os gastos públicos, cortando ministérios, cargos e despesas supérfluas do governo. Mais concessões e privatizações para melhorar a infraestrutura e aumentar a competitividade do país. Aliviar a carga dos impostos, em vez de trazer de volta a CPMF. Incentivar as exportações, conquistando novos mercados e fortalecendo as relações com os parceiros tradicionais. Mais apoio ao empreendedor e mais oportunidades de estágios e empregos para os jovens. Democratas!

Hoje tem o DJ Chico Alves e também o Edu Mariano. Boa quinta-feira pra você. Edu Mariano abre. Night Sessions. I'm alive again. my chances without risk what all romance is. I can never play it cool. You know, for you, I'm a fool. Even if it's just a few days, even if we'll soon be parting ways, even if you make me cry for your love, I'll give it one more try.